3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas. Ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. E isso só foi possível porque a população aprendeu que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. A verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho, desde que é coletada e tratada até chegar à sua casa, própria para o consumo. Para fazer tudo isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Água, cuide bem desse bem, porque cada gota vale muito. Água, cada gota vale, cuide desse bem. Água, cada gota vale, cuide bem desse bem. Água, cada gota vale. Você, a Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo juntos contra o desperdício. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio, porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site hondamelhornegócio.com.br. Faça o melhor negócio, compre uma Honda. Todos juntos fazem o trânsito melhor. Chega 5h30 na bodeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. É, meus amigos, começou a edição do Estádio 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Ester, construindo com valor e extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os seus amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde, amigos! E aí? Boa tarde! E aí, Dodô? Tamo aí! Boa tarde! Obrigado! Tudo certo boa aí? Boa tarde! Belo! Na volta, bom. Né? É! É isso aí. Ô, oh, seu Bento! Tô aqui. E a Lusitana gira. Tudo bom? Com certeza. E aí, seu Bento? Tudo bom? Sim. Beleza, tamo aí, né, seu Bento? Tá, aí, seu Bento. Tava. Agora eu só volto lá pra ver a plantação. Só pra colher. Só no orégano, né, seu Bento? É. Só pra colher, né? Você vai, planta. Exatamente. Então tá bom, então, seu Bento. Vamos começar. Ah, vamos com o líder. Ele vai embora, hein? Vai quem vai embora? Aí hoje o Jesus falou lá na Jesus falou. Falou que vai embora. Vai embora, já tá meio que o caminho traçado mesmo pelo City. Agora é aquele impasse, né? Mas vai embora agora então, mesmo? Então, aí que tá. Aí é o X da questão. Acho que depois, né? Eu acho que vai depois. Mas se os caras forçar um pouquinho, ele vai agora. Quando então, que fecha a janela dos caras? Final do mês, de agosto. Agosto. E quando acabar a Olimpíada? Acabar final de agosto. São 6 jogos. Mas isso não impede, né? É, se não. Quiser, vai. Não. É, isso não impede. É isso aí, Domingo. Mas ele deixou. Pode deixar claro, e vai embora. Nós já sabíamos que ele quer disputar o título pelo Palmeiras, né? O brasileiro, ficar até o final do ano. E vamos ver. Mas olha, a expectativa é que o Moisés encare o Botafogo. Hoje treinou leve. Pô, Moisés, Moisés vai bem, hein? Mas que coisa, né? A gente não dava um conto pro Moisés, agora não. A gente. Faz que é o Moisés, dele, né? É verdade, parte. O Moisés, a princípio, quando chegou, né? É. Alguns falam, é bom jogador, não sei o quê, é mais ou menos. Não. E eu, aí, quando eu falei, chama Moisés. Você falou que era... Eu falei Moisés. Moisés é Moisés. Era um gênio. É, Moisés abre a defesa adversária. Abre a defesa adversária. É da colônia, né, mano? Hã? Isso aí, viu, porque se não tem Jesus, tem que ter Moisés. É. Pelo menos tem um, né? Não, sempre tem que ter um, né? Se não tiver os dois, pegou. Só faltava o Nariga não prestigiar Moisés, né? É, né? Porra. Não é possível, né? Moisés. É uma puta sacanagem. Mas você acha que ele joga, ô, seu Bento? Deve jogar o Moisés? Deve sim. Jogar? Então tá bom. É. Bom. Moisés é bom. Moisés. Tá certo, é o Botafogo lá em Botafogo, 6:30 de um domingo, não é verdade? Olha o cheirão de arroz queimado. Você falou isso há 15 rodadas, né, mano? Você? Não, no último jogo contra o Atlético eu falei pra você. Você falou sim, há 15 falei rodadas sim. Você fala isso aí. Falei sim, contra o Atlético eu falei e você viu, né, daí? Chupa. Mas se é Botafogo... Vocês passaram? Mas ué, são... tiramos mais um vocês ponto passaram? A diferença. Que ponto? Tiramos mais um ponto. Ah, dois pontos. Ué, tava ele. Três, agora tá dois. Você subtrai, tá. Ó, tem três, você subtrai um, quanto tá. Que fica? E se acabasse o campeonato agora, que não seria? Acaba agora. Então chupa. Não acaba agora, chupa. Não tem conversa. Mas tá cheirando tá queimado frente, que é Botafogo, entendeu? Vai pra qual time agora? Vai pra qual time? Corinthians. Vai pra, não sei, pra onde ele quiser. Põe o hino rapidinho. De quem? Ah, põe qualquer um, mas põe o hino. Segura o hino pra fazer a foto. Só fazer a fotinha nossa aqui. Porra, segura, meu galera. Mas se não quiser sair na foto, eu não saio. Ah, é? Tá com mal criamento? Ah, eu tô falando. Ah, tá mal criamento? Eu falei, você tá com mal criamento, é isso? Tá com mal criamento? É engraçado. Eu falei, vamos fazer a fotinho todo mundo. Ele fala assim, de novo. Vai dar uma de trobinha doce? Não, eu tô dando, não. Eu falei, pelo contrário. Quem põe a trilha quer, aí. Põe a trilha aí. Vai, escolhe o time. Não, deixa o Corinthians rolando, vamos fazer a foto. Coringão. Dorme, Corinthians! Fala aí, ô, seu Bento. Não, vai tirar foto. Vem. Foto? Tem que largar aqui? É. Larga isso aqui assim? Salve o Corinthians. Valeu, Danizinho. Nunca vi sua minha se parar pra tirar uma foto com o cara, velho. Vai, olha aí, mano. É lógico que você nunca viu. Há 20 anos atrás não tinha selfie, não tinha celular pra você fazer a foto. É, são um sinal dos tempos, cara. É, mano, o que é? Vamos ao Corinthians, que é o que sobrou mesmo, o Luciano e o André no ataque. É. Canela fechada lá. Quem sobrou? Ferrou. É, Luciano e André é o que tem. Tá vendo? Era melhor. Quer fazer outra foto? Era melhor. A gente. Não. O Corinthians ainda estuda algumas possibilidades aqui na Série B, alguns jogadores que estão, talvez se destaquem aí na Série B, mas tá difícil, né, mano? Então, você acha que aguenta o Rojão aí até o final, esses dois? Então, Bento, o Corinthians ele tá atrás ainda daquele Gustavo que tá jogando a Série B aí pelo Criciúma, mas sinceramente, cara, ele até tá vivendo um bom momento lá, mas é aquilo que eu falei, vai trazer o Gustavo, com todo o respeito ao Gustavo, eu acho que é mais do mesmo. Não sei se o Gustavo vai ter talvez esse punch pra chegar, vestir a camisa do Corinthians e já sair como titular e falar, deixa que eu resolvo. É por isso que eu batia na tecla aí que o Corinthians precisava trazer um camisa 9 de responsa mesmo. Um Barcos, o próprio Diego Tardelli, quem sabe o Marcelo Moreno, algum cara que viesse aí com uma expectativa que pudesse retribuir. Nome de peso, né? O que a torcida tá esperando dessa camisa 9, né, cara? Você vê aí, o Corinthians nas opções, o Corinthians tem 4 jogadores ali. Se revezam naquela posição e, sinceramente, não confio em nenhum hoje. Ó, você tem o Luca, você tem o Luciano, você tem o André e você tem o Danilo. Pô, cara, desculpa, mas eu acho que nenhum desses hoje pode ser o camisa 9 do Corinthians. Por isso que eu digo, mano, eu ainda continuo com aquela minha intuição. Eu acho que lá no comecinho do ano, o Roberto Tão chegou pro Tite e falou, velho, nós vamos ter que ir com essa pegada aí. Mas eu não penso, mano, dessa forma, pensa RG. Bem, mano, já estamos chegando aí praticamente, tá terminando já o mês, velho. Já tá passando, né, já estamos entrando naquela descendente para acabar o ano. Quem o Corinthians traiu assim agora para arrebentar mesmo? Então, lá, RG, né? Eu não citei alguns nomes aí, mas agora já era, porque a janela internacional fechou. Agora o que tem aí são jogadores da Série A que não fizeram a 7ª partida. Talvez o único que pudesse vir para suprir essa necessidade aí seria o Lucas Prato, mas não vem, Domênico Gato, porque é um jogador muito caro. Recentemente o Atlético Mineiro recusou uma oferta, acho que de 8 ou 9 milhões de euros, não quis liberar o cara. Então, sinceramente, RG, para trazer Gustavo, com todo o respeito ao Gustavo, eu acho que deixa quem jogar lá. Não lembro desse Gustavo. É o cara que, inclusive, jogou com o Roger Guedes lá. O Roger Guedes era companheiro de ataque dele no Criciúma. E ele é o artilheiro da Série B. Ele é o artilheiro da Série B. Pode ser, mano, que mas seja não, bom jogador. Não, mas, Domênico, numa dessa vem e não dá certo, vai virar mais um Luca, vai virar mais um Luciano, vai virar mais um André, vai virar mais um Danilo. Às vezes vem bem. Às vezes não. Então, Domênico, pra encher... Mas é um risco, né? Mas é que tá, Domênico. Hoje, o Corinthians, ele precisa fazer contratações pontuais e contratações que sejam impactantes. É, não dá pra porrar o elenco com mais jogadores nota 5. Ah, mas se não tem, mano... Então, é melhor continuar com o que tem. É, pra trazer mais um jogador que a gente não sabe se vai dar certo, porque é um jogador que, infelizmente, tá jogando uma Série B, e é um jogador que eu não tenho, talvez, o histórico dele aqui, RG, mas eu nunca ouvi falar desse Gustavo. Não sei se é um cara que já passou por outros lugares. Parece que ele tem uma ficha de alguns times e nunca fez sucesso mesmo em lugar nenhum. Tá, mas se de repente é naquele esquema, ó, você vem, faz um teste, entendeu? Não é isso. Não, mas é igual o Gilberto São teste Paulo. Dele, RG, o teste Roger dele Guedes custa 12 milhões de reais. Ninguém falava muito dele. Mas é que tá, Domênico, a proporção é diferente. Não dá pra gente fazer a comparação, porque o Roger Guedes, quando chegou no Palmeiras, o Palmeiras tem jogadores ali que podem ocupar a função sem a responsabilidade do Roger Guedes precisar estourar naquele exato momento. O Palmeiras no ataque, ele tem lá, não tô falando só na posição do Roger Guedes, mas ó, compondo o ataque, tem Alexandre, tem Rafael Marques, Dudu. Tem Dudu, tem o Barrios, tio Cristaldo, Rafael acho que quando ele chegou, tem o Gabriel Jesus, então, mas tava lá, tio Gabriel Jesus, enfim, já citei aqui 6. Eric, 7. Citei 7 jogadores pra posição de ataque. O Roger Guedes, Domênico Gato, era a 8ª opção. Tá certo? Ele não chegou com a responsabilidade de já estourar e falar, você vai ser o titular. Isso ele é chegou, começou a treinar, mostrou qualidade, ganhou chance, retribuiu. É uma proporção diferente. É, agora, quando você chega no elenco, que você vê lá André, você vê lá Luciano, você vê o Luca, você vê o Danilo, você pega e fala, velho, o cara vai chegar, vai ter que jogar. Que a expectativa é essa. Então, talvez ele nem possa retribuir. É, vamos colocar ele numa situação, Domênico Gato, que muitas vezes ele não tem nem culpa de estar. Entendeu? Porque o cara não vai nem ter tempo de poder amadurecer no clube grande pra poder estrear bem. Ele já vai ter que entrar, talvez cru, entrar verde. E verde no Corinthians não combina, né? O negócio é o seguinte, Bento. O Corinthians ele vai pegar o Inter no final de semana, no domingão, e teremos aí o retorno do Fagner, né? Que cumpriu a suspensão no último jogo. E teremos possivelmente o Elias voltando à posição de titular. O Elias que tá jogando só com o nome, no meu ponto de vista também, porque das duas partidas que ele fez... tanto contra o São Paulo quanto contra o Figueirense, o Elias ele não me fez pensar que ele poderia voltar a ser titular, mas a expectativa é que o Cristóvão o coloque aí de titular aí para essa partida diante do Inter. E tem expectativa também, Bento, do Coringão e de outros clubes também, com relação ao sorteio da Copa do Brasil, né? É importante isso aí. Não saiu, mano. Não, tem mais um confronto hoje à noite, é RG número 2, entre Fortaleza e América Mineiro. Tem que fechar o pote 1 e o pote 2, né? Sim, e só tá faltando mais esse confronto aí pra terminar essa terceira fase, pra que a gente possa ir pras oitavas. O Corinthians, ele tá no pote 1, Bento. Inclusive, junto com Atlético Mineiro, Cruzeiro... todos os grandes, né? Então, tem o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter de Porto Alegre, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. E o Corinthians ele tá esperando junto com os demais aqui também, esse confronto entre o Fortaleza e o América Mineiro, para ver quem será o outro cara que vai estar dentro desse pote 2, que já tem aqui na composição, era a região número 2, o Atlético Paranaense, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Botafogo da Paraíba, o Fluminense, o Juventude, a Ponte Preta e o Vasco. É isso aí. E aí só tá faltando esse confronto aqui entre o Fortaleza e o América Mineiro. Agora vai começar a Copa do Brasil, né? Sim, agora começa de verdade. Agora tá valendo. E não teremos, Domênico Gato, nenhum confronto de paulistas nessa fase. Paulistas que eu digo é com relação aos grandes, que nós temos aqui a Ponte Preta no pote 2. Mas não teremos aí um Corinthians e Palmeiras, não teremos um Santos e São Paulo. Porque... Não, mas o Santos não ficou no pote 2? Não, o Santos está no pote 1 por causa do aproveitamento do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Santos foi colocado no pote 1. O pote 1 é só os grandes. Não é mas o ano passado o Santos estava no pote 2. Tem tanto que pegou o Corinthians nas oitavas. O Palmeiras estava no pote 2 porque não tinha ido para Libertadores. Sim. Mas esse ano estão todos no pote 1. São 5 da Libertadores que vem, né? Isso, o Inter, que foi que é um time que estava bem classificado, que é o quinto, né? Os que estavam na Libertadores. E mais o Inter, entraram, 6. E mais o Inter. E aí o quê? O Santos e mais um. E aí é o ranqueamento do Mercosul. Santos e mais um. São 8 para dar 16. Ó, por exemplo, o Cruzeiro está no pote 1. Então, não disputou a Libertadores. É Santos e Cruzeiro. O Santos está no Santos e Cruzeiro. Pronto. É e os da Libertadores com o Inter. Começa agora. Não é isso? Agora então, vai começar a ficar boa a Libertadores. Então quem ficou, mano? Desculpa. Quem ficou ali do outro lado lá? É a Ponte Preta, Vasco? Tá então, só repetindo, Domenico, vou passar aqui todos os adversários aqui. Ó. No pote 1, tem os times que estavam disputando a Libertadores, mais o Cruzeiro e o Santos. Então a gente tem lá Tem o Corinthians, tem o Atlético Mineiro, tem o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. No pote 2, nós temos aí, vai anotando, ó, Atlético Paranaense, Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo da Paraíba, Fluminense, Juventude, Ponte Preta, Vasco e Fortaleza ou América Mineiro. Que jogam hoje à noite. Que vão decidir hoje. Você vê, né? O Juventude, hein? Juventude deve dar Vasco tá o quê? Não, deve dar Vasco no pote 2. É Vasco? Não, ou... Vasco já tá. Não. Vasco tá. O Fortaleza ou América Mineiro. Ah, Fortaleza ou América Mineiro? Bom, aí tanto faz, né? Aí que se dane, velho. Que a Fortaleza joga a moeda pra cima. Eu acho que, assim, se fosse de preferência de pegar um dos dois, claro que qualquer um que vier, acho que é fácil. Mas assim, mano, melhor o América, porque o Fortaleza tem bastante torcida, né? Hoje o América. O América tá uma baba do quiabo louco, né? Mas o América, ele venceu a primeira partida. Venceu de 1-0 jogando em Minas e agora vai jogar lá em Fortaleza. E tá na primeira divisão, e o Fortaleza tá na segunda, né? Mas é perigoso pegar time do Rio também, né, mano? O Fortaleza tá na segunda ou tá na terceira? Pode ter problema, você não tem problema. Desse Botafogo, o Fortaleza acho que tá na terceira, hein? Você não tem problema. Tá na terceira? Eu acho que tá, vou confirmar aqui, mas eu acho que o Fortaleza tá na terceira. Não tá na segunda, não. Ô, mano, agora desse pote aí, eu acho que talvez assim, os que são tem mais nome aí, é o Vasco e o Botafogo, né? Sim, não, Fluminense, é. Sim. Os três do Rio, né? É, pegar tudo... o time do Rio é complicado. Os três do Rio no conjunto, lembra? Os três do Rio. Sim. Os três do Rio. E relembrando, né, Domênico, que o Flamengo não tá, porque o Flamengo ele acabou perdendo pro Fortaleza e vai disputar a Sul-Americana. Saiu e vai pra Sul. É verdade, ele saiu fora e vai pra Sul-Americana. Acho que é um dos representantes do Brasil aí na Sul-Americana, mas aqueles que ficaram... Acho que do 12º. Escolheram. Agora, do sexto ao 12º. Agora eles escolhem. Né? Agora eu quero Copa do Brasil, quero Sul-Americana. É, fala que escolhe, né? Na verdade, o legal é o prêmio da Sul-Americana esse ano aumentou e tá bom. Ah, viu? Mas eu prefiro ganhar a Copa do Brasil do que a Sul-Americana. Eu prefiro. Só pra não ficar aqui de maneira... Por dois motivos. Uma que eu acho um título mais importante. Segundo que a Copa do Brasil leva direto pros grupos. A Sul-Americana só leva você pra... Para pré-libertadores, né? Bom, está ali. Só para passar informação aqui, para não deixar passar batido, o Fortaleza está na Série C mesmo aí, ele é o primeiro do grupo A e possivelmente vai subir novamente para a Série B, tá bom? Tá bom. Manda ver. É isso aí, Estádio 97 na Energia 97, 9 de HDI Seguros e Debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser, ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Vou falar do Chevrolet, olha só. Chevrolet, meus amigos, o feirão na fábrica da GM foi um sucesso e a Chevrolet estendeu as condições para toda a rede Chevrolet, hein? É isso mesmo que você ouviu agora, olha. Na rede Chevrolet, você encontra taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma, hein? Onix, o carro mais vendido do Brasil a partir de R$ 36.990, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, a partir de R$ 41.990, com taxa zero em 36 vezes. Olha, até quem não esperava vai se apaixonar, hein? E é só até sábado, aproveite, consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. E agora o Benjinha... Vamos agora? Já? Eu? Vamos. Que foi? Aqui? Tá. Pensei que ia falar lá. Tá produzindo? Então tá bom. Então agora o Benjamin. Não, mano. O Benjamin vai falar aqui. Benjamin, fala da Eliar, Benjinha. Olha só, amigão. Quem entende de bateria pra carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais. Ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Estádio 97. Estádio 97 agora, seu Bento. Vamos ao Santos. Santos! Let's go! E aí, gente? Demorou, tudo bom, RG? Tudo. Engrenou, mas o Ricardo Oliveira, quando voltou, logo sapecou 3, né? Ele demora, mas quando... Quando embala. Quando azeita, quando embala, meteu 3 ontem, classificado. Tá classificado, RG. E é isso aí. Agora o foco de volta ao brasileiro. É isso aí. E as novelas que continuam aí, né? É, a mesma situação do... Na mesma entrevista, hoje estava o Gabriel Jesus e o Gabigol. É, eu assisti a... É meio que, né, RG? O futuro dos dois já tá, né? A novela é a mesma, só um vai pra Itália, o outro vai pra Inglaterra, mas é certeza, até o Gabigol já meio que... Por cima, a gente deixa claro mesmo que o futuro dele deve ser a Juve. É uma novela de um que está saindo e uma novela de um que está querendo voltar, que é o Alex, que continua também. Não, né? O Alex, o que aconteceu, RG? Ele estava na mão dos empresários, parece que ele mesmo, particularmente, assumiu... É o Juliano Bertolucci. É, ele assumiu pessoalmente a negociação, falou que talvez abriria, né, a mão de luvas... É, para voltar. O que complicou, seu Bento, é que ele disse o seguinte, que o empresário pediu 3 milhões, né, pro Peixe e mais 10% de comissa. Então, aí ele falou que está querendo abrir mão disso, né, quer realmente voltar, então ele quer assumir essa negociação aí. Sim. Vamos ver, né, como é que a coisa termina. Torcer para dar certo aí. Boa. E é isso aí, pegar o Cruzeirão agora aí com o Mano, né, que fechou lá. Mano Menezes. Tá vindo aí cheio de gás, a galera querendo mostrar serviço, mas tem que aproveitar a oportunidade aí, enquanto não acerta o Cruzeirinho lá, né, velho? Então é a chance. É, porque tá numa situação bem ruim os caras lá, né? Eu não acredito que o Cruzeiro vá ficar nessa aí, né? Eu acho que o Cruzeiro... Você acha que melhora, hein? Não, eu acho que sai, né, da zona de rebaixamento, não acredito. Como diz o Mano, quando um time grande entra, é mais difícil sair. Tava o Atlético e o Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro tem muito mais time, né? Então, mas eu não acredito... Mais fácil sair, né? Mas eu não acredito, pelos times que vão brigar pra cair, que o Cruzeiro sobre aí nessa parada. Você não acha? Aí. Eu acho que sai, sim. Ainda tem todo um segundo... É mais fácil Botafogo entrar do que Cruzeiro. Ah, você não tem a dúvida. Né? Aí você não tem a dúvida. Então tá certo. Aí. Tá bom. Vamos lá, né? Are you ready, São Paulo? Tricolor, hein, Motinha? Tricolor. Bom, vamos lá, ó. O Chaves já tá no bid. Sensacional. Aí, por burocracia, o Bufarini não conseguiu ser apresentado hoje. Ainda não. É, o Gilberto torceu o tornozelo. Zica, né? Pode ser desfarque contra o Chapecoense. A gente não sabe vai ser o Gilberto. E pode ser que venha uma graça de Deus. Algaça, venha, né, um espírito argentino e leve para o Boca o Centurion. Dizem que já está fechado. Centurion! Centurion! O desespero do Boca de ter perdido a Libertadores, hein, ser eliminado em casa, fez eu até a contratar o Centurion, mas acho que ele deve ir. Deve ir por empréstimo de um ano, né? E um consolo, né, Motinha? Perdeu pro campeão. Consolo, perdeu pro campeão ontem. Né? Verdade, campeão Atlético Nacional. Teve um pênalti pro Del Valle. E raras vezes acontece isso, né? Do melhor time classificado na primeira fase ganhou a competição. Superior em tudo, né? É, ganharam tudo. Campeão foram ontem, ganhando tudo, né? Mas o jogo foi já em. Se não me engano, é a primeira vez também que um time tira o Boca e River. É, verdade. Né? Verdade. Tirou Boca e River na sequência. Quem? E tirou São Paulo. O Atlético tirou São Paulo, o Boca, o River. Pô, mas esse... Foi tirando todo mundo que vinha. Mas ele ficou, ele fez história, né? Porque tirou esses dois, é o que fez mais pontos, né? Foi que quer saber a real, velho? É, eles têm o melhor time, jogaram bola. Mas na boa, Domenico Gatto, todo jogo na fase decisiva das oitavas de final em diante, contra o Huracan, contra o Rosário Central, contra o São Paulo e contra o Independiente del Valle, todo erro de arbitragem foi a favor dos caras. Não teve um erro de arbitragem que foi contrário. Foi gritante, todo erro, né? Quando houve o erro, foi a favor do Atlético Nacional. Foi gritante, né, mano? Então, é aquele tipo de título aí que tem um asterisco do lado. Mas teve é igual o brasileiro de 2002 do Santos. Ontem teve um pênalti, claro. Em 2002? O que tem 2002? Que o Guilherme cabeceou aquela bola, o Fábio Costa defendeu, sabe? Lembra? Porque tem um asterisco do lado. Mas é verdade. Tá porque o Santos, o único asterisco que eu lembro é 2005. Ela foi legítimo. Tem um asterisco gigante. O Santos se classificou na Bacia das Almas ali. Esse eu lembro bem. O Santos tava brigando, acho que com o Goiás ali no pau a pau com o Goiás. Entrou na Bacia das Almas. O Santos entrou, ué. Vergonhoso. Acho que o Corinthians e o São Paulo estavam fazendo, acho que a liderança e a vice do campeonato brasileiro. Então, e acho que seguido pelo Corinthians, se eu não me engano. E aí o Santos acabou ganhando de um time que era muito melhor que ele, que era o Corinthians. Mas era o regulamento. Mas foi um absurdo. Perderam pra quem? Tem um asterisco do lado. Então chupa. Tem um asterisco do lado, mas enfim. Mas proporcionalmente falando, é a mesma coisa que aconteceu com o Atlético Nacional, Motinha. Então, e ontem foi o pênalti, foi claro, viu? pro Del Valle lá. É, acho que foi. Eu não achei. Começo do segundo tempo. Começo do segundo tempo. Eu não achei que foi pênalti. Marco De Varga falou lá. Não, mas eu não achei que foi. Mas quanto tava o jogo? Tava 1-0. Tava 1-0 pro Atlético e teve um pênalti. No começo do segundo tempo. Eu não achei que foi pênalti. E o Del Valle tava jogando melhor, porque no final do primeiro tempo o Del Valle já tava pressionando mais. Deu um calor, né? Deu um calor. Em determinado momento deu um calor no Atlético Nacional. E lembrando que na final da Libertadores não tem aquele critério de gol fora. Ô, mano, o atacante. Então o jogo ficaria igual, mano. O atacante lá, o Angulo, não seria um bom reforço? O Angulo ficou a mula já, né? Já foi? Os caras estão sendo vendidos. O Moreno já foi vendido também. Do Del Valle também? O que foi vendido foi do Atlético Nacional. O Marcelo Moreno, inclusive o Domênico Gato, ele foi comprado pelo Manchester City e já foi repassado pro La Coruña. Mas um cara bom do Del Valle ali que eu iria atrás é aquele Mina, o zagueiro, o cabeludinho lá, aquele maluco bate uma bola, velho. É bom. Aí, né? Atenção, diretoria do Corinthians, é. Caramba, só tem Mina. Ô, diretoria do Corinthians, ó, vai atrás daquele Mina lá, aquele maluco é bom de bola. É. Zagueiro, mano. Também zagueiro? Zagueiro. Porra, velho. Um cabeludinho lá. Música com Mina. Mina, seus cabelos. É uma batida, Benjamin. Pô, isso é fácil. Mas o Angulo também é bom jogador, e mano. E dizem na Argentina que o favorito do presidente lá não é o Balsa. Mas tá na cara, velho. Não é o Russo também não, Motinha, porque a primeira Russo opção dos caras... O Russo é do presidente da Argentina, do Macri. É, mas a primeira opção dos caras hoje, pela minha informação, é o Sampaoli. Só que os caras não querem meter a mão no bolso pra pagar a multa lá pro Sevilha. Tem multa? Tem. Tô falando dos possíveis, é quase 10 conto. Dizem que o Russo é o favorito. Entendi. Né? Tanto que o cara até brinca e falou, meu, mas eu não sei. Ah, tá passando os lances do jogo lá do final. Vamos ver se aparece Atlético o pênalti. Com o... Tá passando em 97fm.com.br/estúdio ao vivo, você entra lá. Aí foi o primeiro gol, tudo né? Que acontece aqui no estádio 97. Mas o Atlético, vocês podem falar o que for, mas mereceu, hein? Aí foi pênalti. O quê? Ele deu foi o lance do pênalti? Não, não deu. Não deu, velho. Não foi pênalti. Não deu, foi parece pênalti. Parece que foi, mas não foi. Foi pênalti. Mas aí não é um lance, não é pro Atlético? Foi no começo do segundo tempo, Domênico, eita, o lance lá a favor do Del Valle. Não, esse lance aí de quem quer? Esse é o Atlético. Mas não foi nesse jogo, gente. Como não foi esse jogo? Os caras estão muito loucos, não foi nesse jogo. Não? O Sérgio Louco tá muito louco. Esse é o primeiro jogo? Então, Sérgio Louco tá chapado. Eu não sei que jogo. Pera só um minuto. Eu não sei que jogo é, mas que teve um pênalti ali a favor dos caras, que você falou que só teve lance a favor do Atlético, ó. O Atlético lá teve um pênalti e os caras não deram, velho. Não, é o jogo do Independente Del Valle, como que não é? Não abraça a ideia, não, velho. Meteram, acho que é o primeiro jogo, não é? Sim. É, então. Meteram a mão então, lá mas no... teve um pênalti que o juiz não deu, vale. Você viu só aí? Teve um pênalti pro Atlético que não deram. Para, vai. Como os para? Cara... Foi pênalti, porra. Eles foram favorecidos desde a... É, eu vi o favorecimento ali que teve um pênalti lá que não deram. Se for por esse jogo aí... No jogo contra o Rosário, eles foram prejudicados. Então... Foram nada. Foram sim, É que tudo quando antes. Convém. É, são tudo antes. É, não sei se ainda tem lá a família Escobar por trás dessa história aí. Não sei. Daqui a uns anos a gente vai descobrir, mano. Daqui a uns anos a gente vai descobrir. É isso aí. Esse eu é também, estádio, só pra fechar também, esse Borja aí que foi contratado, o maluco chegou na semifinal, o cara fez 4 jogos e 5 gols. Caramba, hein? O Borja foi, inclusive, o terror do São Paulo aqui no Morumbi, mano. O Motinho olha embaixo da cama pra ver se o cara não tá lá toda noite. Ai, nossa, até parece, velho. Manda ver. É isso aí, seu estádio 97 na Energia 97. Vem em nome de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Aliás, é bonita essa, hein? Até quem critica vai se apaixonar. Estádio 97... Também vem em nome aqui, deixa eu ver de quem? De Eliar, né? Recomendada pelos especialistas em bateria. Lembrando que quem ligar agora, porque vai começar as ligações a partir de agora, aliás, tem o WhatsApp também para você mandar sua mensagem de áudio de no máximo 30 segundos com seu nome completo, 943-530150. Começa a mandar a partir de agora, tá bom? 943-530150. Mensagens pelo WhatsApp. Mande também sua mensagem escrita pro estádio 97@97fm.com.br. O e-mail tem lá no Facebook. Mande suas mensagens, tá certo? E vamos começar. Ah, lembrando que ligar aqui dizendo assim, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas lindona, hein? E lembrando que todo mundo também concorre no final do programa a um boné Vista Air Estádio 97 e uma camiseta Fit, presente da Fit Camisetas, camiseta Estádio 97. Vamos lá, primeira ligação, tem ouvinte para participar. Quero ver Outra vez, seus olhinhos de noite serena. Alô? Alô, Dodô? Quem fala? É o Guilherme. Ô, Guilherme, Guilherme do quê? Guilherme Augusto Longarese de Oliveira. Guilherme Augusto? Longarina. Longarese de Oliveira. Longarese. Tá certo, quantos anos você tem? É, palmeirense. É, da casa. Faz. É. Sexta vez no ar esse ano. Sexta vez no ar nesse ano? Você gosta da gente, velho. Obrigado, viu, velho? Tá prestigiando, pô. É, nós. Lógico, tô falando, tô elogiando, lógico. Obrigado. Gosta mesmo. Tá bom. É. Verdão, né? Longarina se encontra onde? O cara não sabe que é longarina, velho. Longarina do carro. É. Né? É onde você coloca o macaco pra levantar o carro. E hoje, rapaz, você viu só? O Gabriel admitiu realmente que deve estar saindo, né? Numa entrevista coletiva que ele... Tristíssimo. Que ele deu ao lado do Gabigol. Mais um jogador que precocemente vai sair do Brasil e vai pro exterior. O que você acha? Então, Dodô, mas assim... Até o Benji aí, o Mano, que estão na mídia... Televisiva. É, sabe-se se fica até o final do ano ou não? Então, cara, tem um acordo lá, né? Fica até o final do ano. O Palmeiras, ele... Mas isso aí não é um acordo contratual, né? Isso aí não tá dentro do contrato. É um acordo verbal. É um acordo verbal. Ele fica aqui até dezembro. Mas é ele que quer? Não, todos querem. Ele fica até dezembro. Tá. Aqui agora a informação querem. Que eu tinha tido então, lá, que eu falei que eu em janeiro ele já não tá aqui, eu tava vai embora. Batendo um papo lá outro dia lá com um dos agentes do Gabriel Jesus, o cara tinha falado, o cara falou pra mim faz uma semana, até comentei aqui, o cara falou pra mim, falou, tá tudo certo, só não pode falar que tá 100%, porque tem uns detalhes no contrato, estão arrumando, bababá, bababá. É com relação àquele negócio da multa contratual lá? Não, tem um monte de coisa. O cara falou, tem umas coisinhas pra acertar, tal, não é um contrato... É muito dinheiro, né, Benjamin? Muito dinheiro, não é um contrato tão simples de fazer. Caiu a linha ali. Uma pena, mas caiu. Mas o cara falou pra mim, falou, olha, super, ultra, bem encaminhado. Então já foi, né? Mas o esquema do Gabriel Jesus... E que o Palmeiras também tinha aceitado a proposta do Manchester City. Então, mas aí que tá, Benja. Não é um acordo, isso daí não tá em contrato. O Gabriel Jesus, inclusive o próprio Palmeiras, ele tá negociando com os times diretamente. Não é um acordo escrito. Isso, é um acordo verbal. Porque o Palmeiras, ele tá conduzindo as conversas, inclusive, porque isso não é muito comum. Geralmente aí é o empresário que vai lá, conversa, e na hora que tá acertada a situação, ele vai lá e comunica o clube. O Palmeiras está participando de todas as conversas aí, sondagens que existam aí. Tanto é que ele recebeu o cara do Barcelona. Agora parece que já está em contato também com o pessoal da Inglaterra aí, do Manchester City. Porque o Palmeiras ele tem que estar amparado justamente nesse acordo. Porque se deixar por conta muitas vezes aí só o empresário... Cara, não tô falando que é o caso, não tô falando que é o caso do empresário do Gabriel Jesus, porque parece que, inclusive, um moleque tem um respaldo da mãe, da família, aí a família tem a cabeça boa. Mas se deixa muitas vezes só na mão do empresário, o empresário quer vender logo pra enfiar o dele no bolso. Se não tiver no acordo, os caras ele não chega vão aceitar, lá e fala, né? Não, Gabriel, pô, numa dessas se machuca até o final do ano, é mau negócio, mas não é o caso dele. Não, porque não, pelas não. informações que a gente tá tendo aí... Não, mas nem ele só sai no final do ano. Não, mas nem os empresários dele querem que ele saia. Então, agora, mas é isso que eu tô falando, Benjamin. Agora. É que tem empresários que forçam uma situação pra que o cara vá embora, pra que ele possa receber dinheiro mais rápido. Mal empresário. Os empresários bons sabem o que tem que fazer, mas eu te falar. A priori ele não sai. Agora, também não sei o que acontece depois de Olimpíada. Ah, não, mas tem a principal, Benji. Eu acho que a aposta é Gabriel Jesus, Gabigol. Já foi. Essa molecada é aposta na principal, velho. Depois das Olimpíadas. Serem convocados, disputarem as eliminatórias. Você vai ver. Mas não é isso que eu falei. É, eu falei embora. Não, eu tô falando. Eles eu não falei, vão agora. Eu falei, acho que não saem agora por não. isso. O Gabigol, não sei. O Gabigol, não sei. Você acha não. que o Gabigol vai embora agora? O Gabigol, ó. O Gabigol... É diferente do Gabriel. O Gabriel é diferente. O Gabigol teve aquele jogo lá, o último jogo dele do Santos, foi meio emblemático. Foi lá, beijou o símbolo... Deixou entender que ficou nas entrelinhas, que era uma despedida. Então, mas você viu, segundo ele, familiares, empresários, eles estão apostando numa valorização maior. É por isso que eu estou dizendo, eu acho que o peso vai ser, a aposta será, em cima da seleção principal. Eu acho que o Tite leva os dois, tanto o Gabriel Jesus quanto o Gabigol. Sim, mas vai mudar o quê? Se eles já estão vendidos? O Gabriel Jesus não, já está vendido. Não, o Gabigol disse hoje que não está vendido, não, está em negociação. Está no embrólio. O Gabigol quer um turu a mais, né? Então, é diferente, não é? Um dinheiro a mais. O Gabigol não. O diferente. Gabriel Jesus deu a entender que está quase tudo certo, é diferente. É. Ô, mano, você acha que o Gabriel vai se adaptar ao futebol inglês rápido? Eu acho que sim, Motinha. Pelo estilo de jogo dele, é um moleque rápido, um moleque aguenta porrada também. Ele é rápido. Eu acho que ele vai sim. Pô, deixa eu te não falar. Vai na roubada, não, moleque. Vai bater uma bola. Ele vai chegando, o cara vai chegar na Europa. Né? Mas nem sempre acontece, né, Ben? O cara vai chegar na Europa, no Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, sim, que bem. Tá montando um timaço. E vai colocar o Manchester City, é time que vai brigar por tudo que é título na próxima temporada europeia. O cara recebeu um telefone do Guardiola. A história é diferente. Eu acho que é diferente. Os caras falam assim, não, mas ele tinha que ficar pra chegar com mais moral. Porra, mais moral? O Pep Guardiola pegou o celular pra ligar pra ele. Ele pra é falar, diferente olha, do Lucas, né, do São Paulo. Lembra? É uma quando história, entendeu? É ele não, né, tá indo pra um time... Tudo bem, ele pode não ser considerado o primeiro escalão do futebol mundial ainda, mas um time que está dirigido pelo Guardiola, gente, os caras têm um orçamento de mais de um bi para contratação. Você acha que os caras que estão trazendo o Guardiola para treinador porque querem... Bom, o cara quer ganhar tudo, o cara quer transformar aquilo num Barcelona. Mas tem uma diferença muito grande. Você chega lá sendo indicado, porra, pelo técnico do... Não, é o Gabriel indicado, Jesus. Indicado ele... e com uma ligação do homem. E pô, ele chega, na diferente, minha opinião, ali para ser titular. Ó, porque você pega ali, ó, do meio campo para frente, ó. Meio campo dos caras, você tem lá o Fernando, o Fernandinho, tem a Tchurê, tem o Gundogan, tem o Davi Silva, é bom, tem o Navas. É bom. Lá na frente tem o Agüero, mas do lado do Agüero tá jogando aquele Remy, mano. O maluco é no overall do videogame lá, é 68, velho, fraco. No overall do videogame. Semana passada, zoado, ver, semana passada o Tite tava lá na concentração da seleção e chamou você sobre essa história. Do Zeca, pelo falou, oi, Zeca. O Zeca quase morreu, falou, pô, o cara sabe meu nome. E teve um orgasmo. O Tite falou o nome dele. É, falou, ô Zeca, tudo bem e tal. O Zeca quase morreu. Falou, pô, o cara sabe quem eu sou, ele falou. O cara sabe meu nome. Mas imagina você tá aqui. É, mas o Tite também me chama pelo nome. Você imagina? Ah, mas que mal, hein, velho? É verdade, o Tite me chama pelo nome. E você tem orgasmo quando você vê o Tite. Você imagina? Não, eu não. Mas você imagina, toca o celular. Olha, se tocar o celular de qualquer jogador no mundo que é o Guardiola, é o Guardiola, gente. É diferente, né? Porra. Bom, vamos lá, mais mas uma ligação. Esse negócio da RG que ele fala, ah, é bobagem. Mas... não é bobagem, não, tem que ir. Vamos lá, mais ligação, então. Em nome de Extra, deixa você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol! Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Eu sou um bombardeiro! Alô? Alô? Oi? Quem fala? Daniel. Fala, Daniel, tudo bom, meu? Beleza. Daniel do quê? Daniel Sodré. Sodré. É parente do ex-ministro Abreu Sodré? Não, você é parente da, não. Você é parente da Terezinha Sodré? Que foi, lembra da Terezinha Sodré? Esposa ela atriz, do Carlos Alberto. Ex-esposa, não é? Ex-esposa do Carlos Alberto. Acho que é, não sei. Ela morava ali numa perto da Praça Roosevelt, em cima do... Em São Paulo? Do Ferros Bar. Ela é carioca? Não, não. Quando ela tava namorando com o Carlos Alberto, ela tava... Meu, Ferros Bar já existia desde aquela época? Sim. Era é do, antigo, velho. Era do meu vizinho na Vila Maria. O Ferros Bar? É. Mas não dá pra gente ir, né? Não, não acho que nem existe mais. Ah, mas também não podia entrar, né? Se você mexesse com alguma lá, você ia apanhar, velho. É. Só tá passar a informação aqui, Domênico. Sim. Quem tirou o River e o Boca foi o Del Valle. Vocês tinham dito que foi o Atlético Nacional? Foi o Del Valle. Ah, o Del Valle. Tirou os dois, né? Sim. É. O RG. Bateu os dois argentinos. É verdade. O Atlético tirou o São Paulo e acho que tirou mais um time. Eu não vou lembrar agora de cabeça. O Atlético Nacional tirou o Huracán, Rosário Central, Rosário Central. Do desses mais conhecidos. Uma vez saí com os amigos e, pô, tava querendo, né, aquele rolê atrás de mulher, o caramba, na época, não achava lugar nenhum. Paramos num lugar e falei, nossa, velho. Olha só, é a porta do céu. Aí eu falei pros caras, ó, fica no carro que eu vou descer. Vou ver qual que é o esquema aí, perguntar quanto que é pra entrar e era tal. Pequenininho, você lembra? Mas não, eu não era no Ferros Bar, era no Mustache. Ah! Ou desci, pá, cheguei lá pro porteiro, falou, bacana, o negócio aqui tá bom, hein? Quanto que é pra entrar? O cara falou, eu se fosse você, não entrava. Eu voltava pro carro rapidinho. Imediatamente antes de você tome um puro, velho. Rapidinho. Aí eu falei, mas por quê? Era sandalinha, pô, paramos o carro lá na porta, só tinha mulher na porta, fez dentro do céu, isso aqui é a porta do céu. Aí fui perguntar quanto cara esqueminha pra entrar lá no Mustache, era do lado do ângulo ali do cursinho, né? Ela falou, só sandalinha ali. E no vagão? Foi? Chegou aí no vagão? Lógico, mas vagão era outra história, né? É, vagão, né? Kilt. É na Vila Madalena, aquele que tem na praça, como é que é o nome, gente? Ali eu não sei. É, demais, ele também nada, é. Ô, Daniel, vamos lá. Eu. Quantos anos você tem, cara? 42, 4.2. O RG 4.2 hoje, hein? Como é que faz hoje? Como é que é o nome dele, mano? Daniel Sodré. Sodré. Ah, que esse Daniel tudo hoje, velho. Hoje nós estamos por conta. Ah, sensacional. Aí, bota pé! Pegando sexto. Pô, e só a correção também que eu falei do Remy. O Remy é do Chelsea. Pô, não, agora foi eu. Aparecendo o cara da folha, do, o cara do sítio que eu tava me referindo é o Boni. É o Boni, não Daniel é o Boni? O Remy, o Boni saiu da Globo, do Chelsea. Né? Daniel Boni? Você viu que ele tá magrinho, o Remy agora? O Remy é do Chelsea. O Boni fez também. Boa, a operação. Boa, rapaziada, tamo junto. O Boninho? O Boninho fez a operação. Ô, Daniel, e o time não? O bairro? Bairro, eu quero ver se o Ben já acerta. Ah. Não é em São Bernardo, é em Jordanópolis. Jordanópolis? Jordanópolis. Mas você já falou? Já falou que não é em São Bernardo. Assim. Mas se ele falou onde em Jordanópolis? Jordanópolis? Não, ele Jordanópolis não é em São Bernardo. Ele falou que não é em São Bernardo. Não é em São Bernardo. Desculpa, é pra você falar onde é Jordanópolis. É onde, meu querido amigo, é dono de 77,4% dos terrenos. Caraca, quem? RG, Arujá. Ah, é? Não, não é não. Também não. Não, mas tem Jordanópolis em Arujá. Ah, tem. O meu é próximo da Vila São José. Lá perto do Jockey. Mas não tem culpa, pô. Os caras fazem 500 Jordanópolis. Jordanópolis tem em São Bernardo do Campo mesmo, olha, né? Olha, o Brasil falou. Tá uma maravilha. O Michel Temer não tem mais o que se preocupar. O Michel Temer tinha que botar um... Onde? Então, como é que é? Tá uma maravilha onde? O Temer tem que botar aí... O cara foi buscar o filho na escola. Ô, meu, você viu os caras lá? Os caras foram ensaiar lá, o piloto da aeronáutica. Puta, bateram. Um de frente com o outro, velho. Bateram, aí teve que ejetar. Não acharam o piloto até hoje, velho. Dizem que ele ejetou lá. Hoje? O banco foi semana passada. O banco foi ejetado e eles estão procurando o cara. Até hoje, velho. Assaltaram o cara do tiro olímpico. É. Roubaram o rifle. Como assim? Olha, eu vou dizer. Vai ser uma loucura, velho. É uma pena, cara. É uma pena. Porque eu vou dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade incrível. Não pode. Maravilhosa. É uma pena que tá assim. Não que São Paulo e outros lugares seja diferente, né? Tá ruim. Mas é que o Rio a coisa deu uma descansada, velho. Tem um cara aí, um louco. Aqui tá na Avenida Paulista. Aqui tá o negócio da injeção, é coisa de maluco. Na Avenida Paulista tem um maluco. Tem um maluco aí que tem uma seringa. O cara vem com uma seringa. E vai espetando. Espeta por enquanto é mulher. As mulheres têm que tomar cuidado. O cara espeta nas costas da mulher, uma seringa, não sabe o que tem nela. E agora não é paulista. E sai, metrô. Vai embora. Agora no metrô. E não pegaram o cara ainda? Ainda não, mas estão atrás do cara. Porque tem retrato falado. Passa, ele espeta e vai embora. Porra, meu, ele espeta a seringa, você não sabe do que tem aí, aquela porcaria. Aí é porque o pessoal tomando... Eles acham que pode ser HIV, pode ser hepatite. Tomando coquetel, porque pode ser HIV, quer dizer... Mas olha essa situação, absurdo, velho. É o mais louco que fizeram exame, é um absurdo, né, nas mulheres, velho, mas não falaram o resultado, né? Sim. Porque não é... Não, às vezes não dá na hora o que é, né? Demora um pouco. 3 meses, tem a janela. Fica incubado pra depois... O HIV fica a janela de 3 meses. Tá, a coisa não tá fácil, não. Ô, Daniel, e o time aí? Qual o time? O time tá fácil. Tricolor do Morumbi. Tricolor. Agora vai, hein, Daniel? Pra onde? Não sei. Vai pra onde? Bufarini, né? O Chaves. Tá gostando das contratações que o São Paulo fez, finalmente? Ah, agora acho que vai. A melhor delas foi a do Boca, né? Levando o Centurion. É... Isso aí é uma vantagem, né? Vamos agora o Balsa querendo vai poder escalar ele, né, velho? O Balsa vai ficar triste. Tá difícil, hein? Difícil. O que você acha que vai acontecer com esse São Paulo agora? Porque o São Paulo tava arrumadinho, certo? Faltava reforços, aí teve aquela perda, né, dos 3 jogadores. E aí faltava reforço. São Paulo foi lá e contratou. O que você acha que vai acontecer? Você acha que tá no caminho certo? Eu acho que vai dar pra acertar de novo, mas vai demorar, viu? Acho que vão pegar um quarto lugar, né? Libertadores, tá bom. É. E você, onde ficou triste lá que o São Paulo podia estar na final? Não, ele ficou feliz. Ele falou assim, meu, legal do time, legal é torcer pro time perder. Você acha que ele queria estar numa final? Não, mas vamos, idiotice. Pô, você quer, Domênico, que teu time chegue na final? Não. Lógico que não. Tá louco, né? Lógico que não, pô. Pra quê? Vai que ganha, né? Foi sempre o jeito que foi Paulo, ainda com aquele roubo ah, ainda. Tamo junto, Benjo. Não pode ficar atacando. Não adianta você falar que eu sou corintiano. Não, mas tem a voz aí, você falando. Tem voz nosso nenhuma. São Paulo, tem sim. Tem voz nenhuma. Põe aí, Domênico. Onde? Esporte Clube. Tá aí, Benja, falando aqui, nosso São Paulo. Aqui é Esporte Clube Corinthians Paulista. Do mesmo jeito que eu falei pro presidente do Flamengo, nosso Flamengo. Isso é uma modo de falar. Você acha que o Benja é São Paulino, amigão? Benja é tricolor. Ah, tá vendo lá. O que vocês acham? Ligado. Nação tricolor te acolhe. Desculpa te desapontar, velho. Mas, cê, assim, vocês mas gostariam do Benjamin como São Paulino? Mas não tem a menor condição, velho. É, Daniel? Ah, ele é São Paulino. Benja. Mas São você gostaria que ele fosse São Paulino mesmo? Ah, acho que ele é, igual o Rubinho Barrichello. O Barrichello fala que é corintiano. O Barrichello fala que é corintiano, mas eu vi muita reportagem dele antigamente e ele com a camisa do Palmeiras. Ele é palmeirense. Não, velho. Barrichello acho que tem, é corintiano mesmo. Era palmeirense, ele era palmeirense. É corintiano. Barrichello é corintiano mesmo. É referência no esporte. O artista tem dessas coisas, né? Referência no esporte, velho. Tirou a casaca. Você vê que o que ele faz no esporte é corintiano. Não importa, fez muito mais do que qualquer palmeirense já fez. Corintiano. Levou o nome do Brasil lá pra fora. Você tá louco? Muito mais do que qualquer palmeirense. Tá louco, me fala um palmeirense ilustre aí fora do futebol. Que ilustre? Como ilustre? Assim? Me fala uma porrada, você tá maluco? É um lobo. Para, você tá maluco? Tô falando fora do futebol, o cara que represente o Brasil lá fora, algum cara que seja um exemplo. Tá louco, tem uma porrada. Ninguém, fala uma porrada quem? Quando teve, vou ajudar o Domênico, o Monte da raquete lá, ô. Que raquete, velho? Mano, é raquete. Que joga pimbolim lá. Que pimbolinha, tênis de mesa. Gente, cara, nossa, como é bom. Tênis de mesa. O Mota não consegue se expressar, velho. Olha. Pimbolinha. Quando ajudar, velho. Quando tá... E o Cláudio Cano, que era mais importante, morreu também. Quando o São Paulo... Era corintiano. Quando o São Paulo teve aquele problema lá com a idade, da fita, a gente ficava cobrando, lembra? Sim. Olha, notícia do UOL agora. Corinthians isenta conselheiro e dirigentes e arquiva denúncias do desvio de dinheiro. Olha aí, ó. O escândalo de desvio de dinheiro nas divisões de base do Corinthians foi arquivado sem punição para os envolvidos. Em sessão na quarta-feira, a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians isentou o conselheiro Manuel Ramos Evangelista, que é o Mané da Carne, o diretor de futebol adjunto Eduardo Ferreira e o diretor de futebol amador José Onofre de Souza de responsabilidades. Tá vendo, mano? É tudo igual. O episódio, né? Não dá pra varrer isso pra baixo do tapete, né? O episódio diz respeito às acusações feitas pelo empresário americano Helmut Nick Apaza contra os dirigentes do Corinthians. Ele apresentou conversas de WhatsApp que foram vazadas à empresa que indicam o pagamento de $120 mil por direitos econômicos do jogador Alisson Motta e ainda uma carta para a representação do clube nos Estados Unidos. É, mano. Tá errado, a política, todos eles são assim, né, Ben? O julgamento foi realizado pelos conselheiros Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga, Daniel Leão Bialski, meu amigo de infância, e José Luiz Cecílio. É, a política é tudo igual, velho. O Bialski é meu amigo de infância, é isso. Vamos e você acha que o Bausa vai embora, Tricolor? Ah, eu acho que não, viu? Ah, pelo que estão falando aí, a gente não vai levar outro, ele vai acabar ficando, mas tá bom, a gente tá precisando de uma sequência, né? Ô, mano, você falou do Sampaoli, o Sampaoli falou que ele acha injusto ter largar agora. Ele disse que seria uma irresponsabilidade sair do Sevilha para pegar a seleção da Argentina. Mas é que tá, Motinha, existe sim uma sondagem muito forte com relação ao nome dele lá. E o que tá pegando aí, o entrave, é que não vão querer pagar os quase 10 milhões de euros aí, que é a multa rescisória do contrato do cara. A AFA nem tem esse dinheiro, acho que para jogar pro alto e falar, vem Sampaoli. Talvez por isso, Motinha, ele não venha de fato. Pra dirigir o Sampaoli. Sampaoli acabou de mostrar o que ele falou. O Mota acabou de citar. Então, ele falou que seria uma responsabilidade dele. Mas se houvesse o acordo, inclusive financeiro... Mas ele acabou de falar, não é financeiro o problema. Se houvesse o acordo financeiro, eu acho que ele viria assim. Você acha que não é mais vantagem o cara sair do Sevilha e pegar uma seleção da Argentina? Eu acho que é. Ah, e o Bausa não pode largar o São Paulo pra ir dirigir a seleção argentina. Mas é que tá, Benjamin. A questão não é poder ou não poder. A questão é o que o Bausa disse. O próprio Bausa, Benjamin, ele declarou. É uma questão de princípios eu permanecer no São Paulo. Ele deu a entender que seria falta de ética deixar o São Paulo e assumir a AFA. É isso que eu me prendo. Eu não questiono o cara poder ir. Por exemplo, eu não critiquei o Tite pelo fato dele ter ido dirigir a seleção brasileira. Eu critiquei o Tite por ele ter assinado um manifesto contra a CBF e passado 2-3 meses ele ter assumido o cargo. E se o Sampaoli, que acabou de chegar no Sevilha, vamos supor, pagar a multa pra largar o Sevilha pra ir embora pra seleção argentina? Não, ele pode chegar pro Sevilha. Ele pode chegar pro Sevilha e falar, tem a multa rescisória aqui, beleza? Ok, faz parte. Então o problema é dinheiro. A questão não é essa, Benjamin, a questão é a palavra. O Bausa, se ele quisesse deixar o São Paulo, eu não ia criticar o Bausa, como eu não critiquei o Osório, apesar de eu achar que o Osório fez bobagem. Eu acho que é mais vantagem dirigir um clube grande do Brasil do que uma seleção mexicana na vida. Qual é a diferença de palavra e comprometimento? Eu acabei de assinar um clube Ó, você falou o seguinte... Ué, o Bielsa não saiu da Lazio? Um louco, irresponsável. Não, saiu da Lazio. Sim, mas não é pra assumir... E, não, mas nem assumiu nada, sim, pior mas, ainda. Sim, que é mais louco ainda. Ficou lá 2 dias e foi embora. É um louco. Por isso que o apelido dele é louco. Agora é o seguinte, ó, o Bielsa pediu o Bufarini, pediu o Chaves, pô, largar o São Paulo, agora baita sacanagem. São Paulo pediu o Ganso, tá montando o time do Sevilha que ele tá lá há um mês, aí ele largar e pagar pode. Mas ele então, não declarou absolutamente nada. Agora, por exemplo, diante da declaração dele que ele deu agora, se ele sai amanhã, eu vou meter o pau nele. Não. Vou meter o pau nele. Não, o problema não, pelo que eu entendi, o problema não é meter o pau, é pagar. Então o Bielsa faz parte. Aí paga, uma multa rescisória, Benjamin, um contrato, peraí, dá a impressão que estamos fazendo alguma coisa ilegal. Não, Benjamin, não é legal. Todo contrato tem uma multa rescisória. Não tô. Incoerente quem tá sendo é o seu Bielsa. Então chega o Bielsa, se falar, o Bielsa falou assim, ó, faz isso. Mas o mano falou uma outra coisa. Não, tá entendendo, tá deturpando o que eu tô falando. Tá confundindo. A multa faz parte do contrato, Benjamin. Inclusive, uma rescisão contratual é cumprir o contrato. Não, ele falou uma coisa e você tá falando outra. Não, não tô. É, a Cavalier, ele faz isso. Ele tem razão. Declaração do Bielsa. Mas ele não tem razão porque ele não tá indo de encontro com o que eu falei. Ele tá deturpando o que eu disse. O mano disse o seguinte, agora, depois dessa declaração que ele deu. Se ele fizer isso, aí eu vou meter o pau no cara. Se ele não fala nada e paga a multa, não tem problema. Okay. É isso que o mano quer dizer. Ah, que legal. Então vamos fazer assim. Não, mas isso é uma opinião. Deixa eu perguntar. Ok. Eu não tô dizendo que tá certo. Eu discordo totalmente. Não, quer dizer, você pode discordar. O cara chegou no Sevilha. Acabou de chegar. Ele não tá lá. Se ele não falasse nada... Ah, o problema é falar. Vocês estão se apegando a fora. Posso fazer a pergunta? Que palavra? O problema não é palavra, é dinheiro. Deixa eu falar um negócio pra você. Que não tem nada a ver. Eu vou responder. Então vou te falar. O cara acabou, ele não tá no Sevilha há 4 anos, viu? Há 3, há 2. Chegou agora. Agora? Sim. Foi lá, tá montando o time pra temporada que começa agora, daqui a alguns dias. Pediu Ganso, pediu uma não sei quem e tal. Tá lá, planejando o time e tal. Ah, presidente, eu vou embora. Você me desculpa. Tá aqui, ó, a multa. Seleção da Argentina, tá? Ah, me chamou, tudo bem, eu vou embora. Ah. Isso é legal. Lindo. Não, acho que tá errado, né? Ah, tá certíssimo. Pagou a multa rescisória, que era o dinheiro. Dane-se. Mas deixa eu terminar. Quando ele fala e sai. Vocês estão se apegando a falar. Ok. É pior, eu tô né? me pegando, a palavra. Eu tô me pegando a atitude. Mas você não tem a palavra? Atitude é a mesma. É isso que eu tô falando. Não, atitude é a mesma. É isso. Mas quando o cara fala, tem um peso maior. É isso que eles estão falando. Eu não acho nada, que... gente. É a mesma... A consequência é a mesma. Os dois largam o time no meio pra dirigir a seleção. Só pra responder. O negócio é o seguinte. Veja, todo contrato, ele tem uma multa rescisória, não, tá certo? Mas... Ele tem uma cláusula aí de rescisão. Só pra deixar uma coisa bem clara. Eu não tô discutindo a multa. Eu tô discutindo a atitude. Mas eu só vou te falar porque tem uma diferença. Por exemplo, um contrato, Domenico Gatto, seja ele qual for, ele tem uma cláusula lá de rescisão contratual. Ou seja, existe uma multa rescisória. Pagou aquela multa rescisória e foi embora, ele está cumprindo o contrato. Mesmo assim, ele está cumprindo o contrato, RG. Por mais que ele esteja abdicando de dirigir o time, ele está ali pagando o que está pré-estabelecido entre as partes e, indiretamente e diretamente também, ele está cumprindo o contrato. Ele pagou o valor devido e foi embora. O que eu questiono aqui é a atitude do cara de chegar na mídia sem ter a necessidade de fazer isso, RG, e se declarar. Não, a primeira pergunta foi a seguinte. Seleção do Paraguai, você aceitaria a Bielsa? Não, imagina. Imagina, eu não deixaria o São Paulo. Ô, São Paulo é um time que me bancou aqui. É, se eu perco 2 partidas seguidas, eles me mantêm no cargo, eu vou virar as costas pra eles? Segunda pergunta do repórter. E se fosse a seleção da Argentina? Não, seria talvez um fator motivacional a mais, mas continuo mantendo meu ponto de vista. É questão de princípios. Ou seja, ele coloca em xeque a ética dele. A ética dele, porque amanhã se ele sai pra ouvir uma, mesmo que uma proposta da seleção da Argentina, ele já tá sendo antiético. Então a ética tá do São Paulo custa. A ética custa, tem um valor. Então a ética contratual, tá no contrato. Então essa é a ética. É o dinheiro. Tá no contrato, Benjamin. Então, é o dinheiro. Não, mas eu não tô discutindo o contrato. Você tá Benjamin. Você não entende. Eu tô falando com o mano que você não entendeu até agora. Ah, precisa ser grosso. Você não discute. Precisa ser grosso. Não, você não tá entendendo. Mas você não... Você tá jogando videogame aí, você não presta atenção. Você tá falando a mesma coisa. Não, não tô falando a mesma coisa. Tá explicando a mesma coisa que você falou. A ética do São Paulo, ele tem um valor. Então, olha, custa 5 milhões de dólares a multa, tá, a ética tá aqui. Não, mas é que tá, Benja. Eu acho que é um lance antiético também. Se a gente for levar o pé da letra, é antiético também. Só que ele tá amparado pelo contrato, entendeu? aconteceu? É, o contrato, ele pode chegar a estabelecer uma cláusula, fala 30 milhões de euros, porque aí ele não sai e não é demitido. Você está se apegando a contrato. Eu tô me apegando à atitude. A atitude é a mesma. Não, deixar o time na mão também, eu também acho ridículo. Chegou, montou, pediu os jogadores que ele quis. Também, é isso, então pronto. Concordamos. O Mano falou isso desde o começo. Você não entendeu. Pô, você não entendeu. Também. Nós estamos discutindo, então, que a diferença de um pro outro é o dinheiro. Então, se eu fosse o Balzo e alguém assumir, é grosso, assim, ó, tá aqui, ó, tem uma grana, pronto. É sacanagem. Agora, eu fico com o Mano nessa questão, questão da palavra. Você não entende? Você tá jogando videogame? Porque eu não presto atenção no brinco, gente. Deixa a gente falar agora aqui. Você não tá prestando. Eu não. Como Twitter, eu acho importante, sim, a questão da palavra. Eu acho que opinião e palpite são situações que você pode mudar a hora que quiser. Eu dou uma opinião, eu dou um palpite, e se eu quiser, eu mudo. Agora, velho, se eu falei que não vou fazer, não faz, cara. Não faz. Ué, e se o cara chegou lá e falou assim, peraí, vamos montar o time, a temporada tá chegando, eu quero o Ganso, trouxe o Ganso, quero o fulano, trouxe o fulano. Aí falou, olha, a seleção chegou, a minha multa tá aqui. Aí é ético. Sacanagem. É sacanagem. É isso que eu tô falando, é a mesma coisa. Não tem nada de ético. Bom, então concordamos, sacanagem. Explica pro Mota que ele não entendeu. Tá bom, ó, Daniel, quer mandar um abraço aí? Vamos lá. Sim, abraço para todo o pessoal do Ponto 606 aqui do Táxi, pro nosso grupo aí que tem do Zap Zap aí, o Sem Frescura. Ele não tem Sem Frescura. O Ramon, um bichona que tem aqui. É, Ramon é presunto lá da Espanha. Um chupa especial pro meu amigo aí, o Chuchu, cara chato pra caralho. A boca, seu chato. E também pros três porquinhos aí do ponto aí, Rodinei, Sidney e Ednei. É isso aí. Mas não eram outros. Os três eram Heitor, Cícero e o Prático, pô. Não, mas aqui do ponto 606 é o Rodinei, Sidney e Ednei, os três porquinhos. Mas, ô Domênico, vamos só perguntar pra ele. Ô, amigão, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque a gente ficou quebrando o pau aqui e você quase não falou. Não, é porque eu vi, só ia falar que eu vi uma reportagem que o Dunga se ofereceu pro São Paulo aí, é osso, hein? Nossa, meu Deus do Dunga. Céu. Se ofereceu? Dunga se ofereceu, viu? E o Leco respondeu pra ele, você viu? O Leco pegou e falou, assim, a gente tá ferrado aqui, mas nem tanto, né, velho? Calma. Se toca, né, João? Tá bom, então. Falou, Daniel. Obrigado. Falou. Abraço. Falou, obrigado, até mais, abraço. Tchau, tchau. Seu estádio 97 pela Energia 97, olha só, hein? Você tá lá no seu carro, né? Tá no seu carro. Sim, sim. Você tá lá de boa, estacionado. Assim, avexado pra poder ir embora logo. Você tá esperando lá, né, a sua mulher voltar das compras, baby. Ela foi lá fazer as compras, aquela coisa toda. Oxi. E de repente... Oxi! Essa vida, velho. Bateram no seu carro, bateram na traseira. Tá vendo no retrovisor, Dodô? Estouraram tudo, baby. Tem um encostado lá atrás. Aí você desce pra ver o que aconteceu, você descobriu lá que o motorista prostituto do outro carro... Prostituto da vida. Adivinha quem é? Prostituto. Desce prostituto. Olha lá. Ivete Sangalo. Ô, Ivetinha. Eita, que sorte, hein, meu rei? Mas pode bater de novo. Vou dizer uma coisa, porque a Ivete Sangalo tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Até em Salvador tem lá pertinho da casa da Ivete. Que legal, né? Vai fazer o seguro do seu carro, hein? Então escolha a HDI, porque com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também em nome aqui de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os seus amigos e torcer. Você merece o Extra Gol e o Mano vem com recado agora de Bozano, né, Mano? Opa, com certeza. Eu, Domênico, eu sugeri o zagueiro Mina aqui também para algum time. Inclusive citei para o Corinthians aqui, mas fechou com o River. Moiu. Jogou River? Já pegaram. Moiu. O negócio já tá feio, Benjamin. Você tá no Moruca, você indica, os caras fazem tudo quanto time. Não é, mas tá vendo? O mercado é ágil, velho. Se você piscar, já era. Os caras já tomam teu pão, velho. Por isso que eu falei. O Robertinho chegou e falou, vamos com essa bagaça aqui mesmo, velho. É igual o cachorro gordo, né, RG? Na frente da padoca ali, mano, nunca sobra nada. Na hora que ele vai tentar bocar, já passou um magrelo, pegou e correu. Os cachorrinhos, vira lá, tadinho, que fica ali na frente daqueles... Daquelas padarias que tem aqueles frangos de televisão. Sim, o cara acabou de falar de dar o frango de televisão? É. Fica, porque sempre na frente de padoca. Então, mas do frango o cara joga um negócio rodando a maquininha. O cachorro fica com o zoinho virando. Não adianta, moço, tá num dia ruim de novo. É eu, né? É isso aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros, ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de limonada, velho. Você nunca vai ficar... Limonada. É, porque tem... Azeda, quando... limonada. Nossa, velho. Tem cara que parece uma cebola, Domenico Gato. Quando ele passa na tua frente, você até chora. De tão fedido o cara tá. Você nunca mais vai ficar fedorento desse jeito, tá legal? Ah. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção, cara. E ó, lembrando o ouvinte do Estádio 97, ó, tem que ser ligeiro, cara, tem que ser esperto. Pra você ganhar um baita kit, se liga nessa dica. Ligou aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse aqui é bom demais, cara. Eu uso diariamente e recomendo pra vocês, tá legal? Boa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Que legal, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Deixa eu dar um recado bacana aqui. Manda. Para os ouvintes do Estádio 97, porque olha, muitos, muitos ouvintes que estão aí ouvindo a gente agora, RG, gostam muito de uma boa festa, né? Quem não gosta, Dodô? Gostam de uma boa música. Oxê. E principalmente gostam de um belo cruzeiro de navio, né? Aí fica melhor ainda. E olha, no ano que vem vamos reunir tudo isso. No mesmo navio vamos reunir tudo isso. Pra quem gosta de música, gosta de show, gosta de cruzeiro. Mais uma vez o cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar. Dando aliás, água na boca. Né? Vai ser o 11º ano do navio do Energia na Véia, hein? Serão 3 dias e 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Aliás, um cruzeiro temático. Muitas atrações, incluindo 2 super shows incríveis. Capital Inicial. Boa! Ó! Sensacional. Capital Inicial é sensacional, né? Né? Legal, legal. Ó! Sapato. Navio vai balançar, hein, velho? É bom ou não? É bom, é bom. Não é bom essa música? Eu sou suspeito, gosto pra caramba de Capital. Um abraço pro Ives aí, guitarrista parceirão das antigas. Põe aí, Dodô, Fátima. Fátima é muito bom, Capitão. Fátima é legal também, Fátima, né? Fátima é legal. Você imagina isso no Cruzeiro do Energia, vai balançar, né? Velho. Legal, velho. Navio vai balançar. Você que tá acessando agora 97fm.com.br barra estúdio ao vivo, tá visualizando as imagens. É bonito, hein? Cruzeiro. Aliás, ali, ó, Roupa Nova. Foi a hora que eles fizeram o show. É bonito, foi o último convidado, foi o Roupa Nova. É foi um espetáculo. Foi muito legal essa gravação com drone. Olha lá que legal. Sensacional. É bonito. Sensacional. É gigante o navio. Você sabe que essa música é escrita pelo Renato Russo, né? Do Renato? É. Maravilhosa a música. Agora, aumenta aí, DJ. Um abraço pro meu amigo Toninho, da Nova Fátima. Divina, mas não sabe que o tempo agora está contra você. Tem uma letra. Você se perde no meio de tanto medo. Bom, né? Legal, legal. Se vender. Você imagina, Capital Inicial, o cara do navio do Energia na Véia, vai ser uma coisa sensacional. Sensacional. Nossa, aquela piscina ali é louca, né, velho? Muito bom, né? Ó. Olha o pessoal fazendo dancinha. Além dos 2 shows, também teremos os DJs do Energia na Véia fazendo lá as festas, muitas festas. Olha, vai ser muito legal mesmo. Cruzeiro temático, muitas atrações. Então, se você quiser ir num cruzeiro sensacional e curtir um final de semana prolongado ao lado da sua família e ao lado dos seus amigos, cara, o navio do Energia na Véia é o seu cruzeiro. E legal, você pode parcelar em a sua cabine em até 12 vezes sem juros, hein? Você parcela em 12 vezes. Aliás, tem uma cabine legal, a quádrupla, pra você levar aí você e mais 3 amigos. Sim, sim. Ou de repente você que tá ouvindo a gente aí e quer levar suas amigas, né? Também. Você leva também, vai levar a pessoa na cabine quádrupla. Muita turma, né? Que vai consulta junto. Lá no 3624-9007. Plantão aberto, liberado, hein? Ligue na promoção 3624-9007 também. É, o pessoal tá trabalhando nesse momento lá pra atender você, tá bom? Ligue, tire as dúvidas, feche sua cabine. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia. Esse navio vai balançar. Bom, né? Bom, né? O moto errou, é depois, mano. Você entrou na frente. Posso cantar a hora que não, eu quiser? Não, você não cantou na quiser. Você errou. Era chato, não, né? Nossa, acompanha a bolinha. Chato, não, não, a motinha foi bem agora. Posso cantar? Ah, ele não é. Posso cantar a hora que eu quiser? Ele atravessou. Dá licença. A hora que eu falou quiser, agora o maestro Zezinho. Ele comanda. É, só pode cantar a hora que ele quiser. Não é eu, é a hora que o Paulo Ricardo nossa. Entra. Ah, oh, velho. Só foi legal. Catar, posso? Posso? Caraca, velho. Posso cantar a hora que eu quiser. Nossa, agora sim, ó. Agora eu não quero. Posso não querer também? Façam. Tá. O quê? Revolução. Nossa, a voz de gralha. Sensacional. Bom, é. Ah, falou aí o Pavarotti aí. Estamos recebendo hoje aí, Luciano Pavarotti aí. Estádio 97, em nome Luciano. De BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Dutra Máquinas, também a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos às mensagens do nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui? Vamos lá. WhatsApp. Aqui é o José Silvério, o vulgo Alex. Eu quero dizer pro mano que esse ano não tem pra ninguém. O time do Palmeiras será o grande campeão brasileiro. E o Corinthians não vai ganhar nada. Aqui é o Alexandre Sabatini, um abraço aí, a galera do Estádio 97. Dodô, tamo junto, esse ano é nosso, hein? Ninguém tira. Verdão, palestra. Ô, Dodô, antes do próximo Alexandre WhatsApp. Eu espero que você seja muito bem realizado na tua profissão, porque Dodô, de humorista, velho. Fraco, é, fraco, ruim. Vai morrer, morrer de fome, rapaz. Vai morrer de fome. Você limitou direitinho. Se o cara resolver, seu humorista vai morrer. Mas você limitou direito. Não. Vai estudar, tá faz um curso, uma faculdade. Não é isso aí, não é pra ele. Deixa eu falar hoje. Que isso? Vocês estão destruindo o sonho do rapaz. Não, é legal. Às vezes uma... O rapaz imitou isso é uma dica. Ele vai nos agradecer com o passar do tempo, Benjamin. Se o Mota tivesse nos conhecido antes, hoje ele não tava passando o que ele tá passando aqui. Que isso? Como você passa o quê? Hoje é aniversário do Osmar Santos. Ô, grande Osmar, hein? Osmar Santos faz 67 anos. E do nosso Robertinho. E do nosso Robertinho. Ah, o coitado do Osmar Santos. Não merecia fazer aniversário mesmo dele, Robertinho. Grande Robertinho. Osmar Santos é um puta cara alto astral pra cima. Osmar, é nóis. Isso aí é um azedo. Você tá louco, pô. Vamos ver mais mensagem aqui, vamos lá. Ô, Dodô, tudo bem? Boa noite, galera do Estádio 97. É o Cristóvão de Osasco, São Paulino. Ô, Dodô, tira uma dúvida minha. Se a Libertadores começou em 1960, como que o Palmeiras tem um título mundial em 51? Porque não tinha, ô trouxa. Porque ele mesmo respondeu. Ah, não, trouxa não. Não é, mas ele mesmo respondeu. Se não tinha Libertadores, existiam outros torneios de outra forma. Não, mas não tinha, foi convite. Vocês tinham o vô do Paulo Nobre, que já era presidente, ele comprou a vaga pra vocês. Ah, comprou vaga, mas ele comprou vaga. Vai se informar lá o que aconteceu. Isso é história. Um clube de futebol, ele vive de história. E o Palmeiras, velho, o que fazem, meu time, graças a Deus, tem um... Quem? Caramba, hein? Quem? Nada tá como você DJ, esse Adriano. É, tá bem o negócio, hein? Tá bem. Parabéns. Vamos lá, mais uma mensagem, vamos ver. E aí, amigões, beleza? É, o título do Nacional foi bacana, legal, melhor campanha. Concordo com tudo isso que vocês estão falando aí. O único problema aí é que não foi invicto, né? Igual o Corinthians, né? Isso aí é difícil, né, cara? Não tirando o mérito do título deles, mas 2012 foi muito melhor, né? Isso não tenha dúvida, né? Não, e o ouvinte, ele tem razão, primeiro. Não, razão nenhuma, vale a mesma coisa. Não, mas não vale, Domingo, vale, eu vou falar o porquê. Lá no torneio tá escrito, o Corinthians foi o único. Não, mas não é pesado igual. Não é pesado igual. Não é o mesmo peso. Por exemplo, o Corinthians, ele foi campeão invicto e numa final contra o Boca Juniors. Essa final de ontem, com todo respeito, mas foi xoxa, gente, foi xoxa. Xoxa pra nós. Não foi. Se os caras do Atlético acharam xoxa. Domênico, se você parar pra analisar, dos quatro times que fizeram a semifinal, seria muito mais atrativo pra Libertadores ter um São Paulo e Boca na final do que tem o Independente Del Valle e para os caras não é mais atrativo. Para eles foi legal. Para. Para o quê? Por isso que de vez em quando eu não reclamo quando o árbitro direciona a partida, velho. Não, que direciona a partida? Tá louco, mano. Que direciona a partida? É que vocês estão acostumados que o árbitro aqui direciona a partida de vocês. Você tinha mais beneficiado do campeonato brasileiro. Aí vem falar aqui, tá acostumado aí que o time, ó, só vai na piada. Ô, produção, anota aí, viu? Porque depois fica pagando aqui de moral pra todo mundo. Aí, ó. Vamos explicar aqui pra RG. Agora isso aqui foi uma atitude irônica. Vamos ter que explicar a ironia do programa. Vamos ter que explicar a ironia do programa. Atitude irônica. E todo mundo sabe que o time mais beneficiado pela arbitragem no Brasil hoje é o Palmeiras, velho. Que? Mas acho que é. Tá acho que é. Inclusive, eu queria ver se fosse com o Corinthians. Eu queria ver se fosse com o Corinthians. O mesmo patrocinador da camisa patrocinar o campeonato. Queria ver o que vocês estão falando aqui. Patrocinador de camisa fala bobagem. Aqui não é o quê? Que bobagem não. Você que tá falando bobagem. Você não sabe nenhum patrocinador do teu time. Olha aqui, ó. Patrocina o campeonato brasileiro. Mano, deixa eu falar uma coisa pra você. Fosse com o Corinthians, o time. O time conhecido como o que leva o apito amigo não é o meu. Claro, lógico que é. O apito amigo é o teu. Lógico que é. Verdade, mano. Há anos, não é agora não. O time é beneficiado pela arbitragem foi o seu. Desde que eu vi lá o Zé Aparecido. O Zé Aparecido agora aí. Até hoje não provaram nada do Zé Aparecido. É. Inclusive ele essa cara de tacho, viu? Inclusive aí. RG, cara recentemente, acho que agora ele deve ter conversado com Deus e tá sentindo o remorso. Time, o meu time precisou ganhar veio no UOL aí. De fato, devia ter expulsado o Edmundo. Meu time não precisou ganhar um título nacional. Meu time também não. Voltando 10 jogos. Meu time também não. E outra coisa, e ainda garfando o Internacional. Meu time também não precisou. Não, imagina. Inclusive aquele campeonato deveria servir pro seu conhecimento de exemplo pro mundo inteiro. Porque o Brasil voltou 10 jogos. De ver como é que jogos manipulados pela arbitragem. No campeonato. O negócio é o seguinte. Tem que falar. É desse que não se pode arbitrar no campeonato. Aquele campeonato brasileiro 2005, ele deveria servir de exemplo pro mundo inteiro. Isso, porque houve sim uma manipulação de resultados e a CBF naquele momento, ela teve a hombridade e a coragem de voltar 10 jogos. Mas é verdade. Que comprovadamente. Teve influência externa. Um árbitro corrupto, tá certo? Foi sim. A única coisa. Aquele campeonato deveria servir de exemplo. E não colocar um asterisco do lado igual vocês tentaram colocar. Exemplo de como que não se pode fazer um campeonato. A única coisa que eu lembro. A única coisa que eu lembro de 2005 foi uma frase dita no estádio 97. Qual foi ele? Lembra? Ai, deve ter gravado. Lembra de uma frase? Lembra de uma frase que foi dita no estádio 97? Qual foi? O Internacional vai ter que jogar muito. Vai ter que jogar muito. Eu lembro dessa frase aí. Ué, mas o Benja tava amparado na bola que o Corinthians tava jogando. Agora eu queria ver se fosse o Corinthians, Benjamin. Eu queria ver se fosse o Corinthians que tivesse aí o mesmo patrocinador da camisa no campeonato. O que eu tá falando aí? Agora a mídia antes não fala nada. Cambada de nós cego. Por isso que eu tô aqui, pra ser um contraponto de todos vocês. Eu recebi informação aí. Muita bobagem. Eu recebi informação, por que que não aconteceu nada aí, desse negócio do Corinthians. É. E vem a informação aqui, não deu nada, porque quem fez a denúncia não foi depor. Ah, sim. Nem o quem fez, nem o empresário, não tinha nenhuma testemunha. Ué, mas e o Ministério Público do Corinthians? Peraí. Nem o pai do menino, não tinha nenhum documento que confirmasse o pagamento, não tinha depósito, nada, só conversa. Foram ouvidas mais de 10 testemunhas. E aí, como quem fez a acusação não foi, não tinha testemunha, não tinha comprovante, não tinha nada. Bom, mas se fosse arquivado o processo. Agora tem o MPC, é isso? Ok, RG. Sim, mas tem que ter, RG. A pegada é a seguinte, mano. Diz que denúncia. Você vai denunciar o traficante do teu bairro, mano. Você é louco? Você vai chegar lá na delegacia e falar, tem uma queixa contra o cara lá, o cara passa uns bagulho lá na minha rua, lá o cara faz a função. O cara tá fazendo corre na minha rua. Você vai meter lá o teu nome, RG, CPF, o teu endereço pra aparecer no BO. Você é louco? O cara vai lá, liga no disco e denúncia e fala, ó, tá acontecendo uma função aqui. Aí a polícia vai lá, baixa, pega o cara e pica a mula. Ué, agora cabe ao Ministério Público do Corinthians aí, ô Benjamin? Ministério Público do Corinthians? Sim, é, o MPC. Captar as provas e as acusações e ver se elas são pertinentes ou não. Não, tá errado esse bagulho, não foi testemunha, beleza? Tá errado. Não, não foi testemunha, não teve, não tinha comprovante. Quem fez a acusação não apareceu. Falta de quórum no tribunal. E o partido Corinthians pediu pra ser. Entrou no, na justiça, né, mano? Pra que acabasse com torcida única, né? Foi negado. Oh. Mas o quê? Partido do Corinthians? É. O PDC. Mas, Motinha, o negócio é o seguinte, mano. Eu acho que isso daí é uma pouca vergonha também. O PDC. Tá certo? Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que política tem que ser levada a sério, mano. E esse negócio de misturar política com time de futebol, mano, tô totalmente a parte disso daí. Sou contrário a essa parada aí. Mas que eu também sou contrário a essa iniciativa de torcida única, eu sou. Inclusive, 9 integrantes aí da torcida do Santos foram presos essa semana aí, estão lá no DHPP. Fizeram emboscada, né? Fizeram emboscada naquele jogo do Corinthians, que era a torcida única contra o Santos. Tá vendo como tem as tretas? Lógico que tem. Bom, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Sim. Vamos lá que o Benjamin tem um recado importante agora de extra. Vamos lá, Beijinha. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é, é dia de jogo. Jogo dos bons, então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato, mas e você? Rapaz, é hora de fazer as compras e organizar a torcida, e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com o Itaipava e eles com o pé quente. Você merece o Extra Gol, você merece mais. Você merece um Extra, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? Isso aí, Benjinha, isso aí, só com moderação. Bom, vamos fazer o seguinte. Diga. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos pro momento sem parar? Boa, sim. Boa ideia. Pra aqueles três ouvintes na sequência, boa que acha? Boa aí, ideia. Aí, Jeová, né? Segura aí, Jeová. Olha só, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, hein? E muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Alô? Alô? Oi? Alô? Quem fala? Vitor. Tá ruim a ligação, hein? Sai do Viva Voz, Vitor. Tá péssima. Pra não falar que tá ruim, tá péssima. Não estamos ouvindo nada, hein? Alô? Quem é? Vitor. Ô, Vitor, tudo bom, meu? É Vitor ou Victor? Victor. Victor do quê? Victor Nicola Ferreira da Silva. Pô, fala em Victor, hoje é 28? Ou 28 hoje, hoje é 28. De julho. Hoje é aniversário do Victor Birner. Também do Victor. Também, depois do Roberto. 28 de julho, Victor. Aniversário do Victor Birner. Fazendo 51. Quanto? 51. Hã? Pô, eu pensei que tinha mais. Não, o Vivi tá fazendo 51. Hoje. Tinha mais. Mas você pensou que tinha mais? Hoje tem o cartão, hoje tem o cartão verde. Depois vamos fazer cartão homenagem verde, pra ele lá. E depois do cartão verde hoje que ele faz, vai ter uma bagaça. Uma bagaça? Onde vai ser? Vai ter uma bagaça? Não pode falar. Outro dia. Não vou falar. A bateria da Vai-Vai? Vai ter 500 milhões de caras. Vai ter a bateria da Vai-Vai? Ah, aquilo é tipo que ele faz no ar. Ué, nossa, é da Vai-Vai, velho. E outro dia que ele foi numa festa fantasia, você viu a foto que ele postou no Instagram? Do quê? Ridículo. Ele com 5 fortões do lado e ele falando que ele era o professor Xavier. É ridículo, aquilo foi ridículo. Nossa, com 5 carinhas que ele falou que são primos dele. Aí eu liguei no dia seguinte pra ele e falei, ô Vivi, que porra é essa, velho? Tava mauzão, nem não reparei. E ele não reparou? E ele usa fantasia com aquela roupa térmica por baixo, já viu? Que coisa, hein? Mas parabéns pro Victor Birner, né? Parabéns. Mas sempre que se faz 51. Ô, Victor. É verdade. Me diga uma coisa. Ele te ligando pra dar endereço da festa. Eu vou pegar já agora. Ô, Victor, me conta uma coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 34, Dudu. 3.4, RG. Como é que faz 3.4 hoje? Não sei. Deixa eu perguntar pro mano. Mano, ainda tem time em Victor aí no brasileiro? Sensacional! Não, agora já foi, RG. 10! Sensacional! Todo mundo, pelo menos, já sentou na graxa uma vez, RG. Na madeira? E me conta aí, Victor. E aí, qual que é o bairro? O bairro é Vila Carrão, Dudu. Vila Carrão, Zona Leste, querida. É isso aí, Zona Leste. Zona Leste. E o time? O time é Tricolor. Ah, Tricolor. Agora vai melhorar. Agora melhorou já. A gente tem reforço, o Centurion foi embora. Acho que o Centurion ter ido embora, acho que foi o melhor reforço de São Paulo nessa fase. Foi melhor do que os outros todos os reforços que vieram aí, foi melhor. Porque aquela história, né? Foi um cara que todo mundo esperava muito dele e não vingou, né, velho? Porque eu acho que até ele esperava muito dele e não vingou. Porque dizem que ele teve um problema, né, emocional aí, particular e tal, né? que afetou muito ele. Mas que eu tenho ele. Esse problema aí no meu trabalho e eu sou mandado embora, né? Não, cara, é que às vezes realmente você tem um problema e tem pessoas que não sabem lidar, é difícil, né? Na verdade, a maioria não sabe lidar, né? Mas é futebol, a gente torce, é coração. A gente espera que o cara renda bastante, né? Pagamos caro e tem que render. Não, então, ele foi uma promessa. Eu acreditava muito no Ceturinho. Falava, meu, esse cara vai... Meu, quando eu vi a primeira partida dele, eu falei assim, meu, tem jeito. Esse cara vai voltar no São Paulo. Então, muita gente achava isso. Mas agora, vá com, né, boa sorte pra ele. E temos que pensar no novo São Paulo aí, né? Com Bufarini, né? Com Chaves. Com Chaves. O Kelvin tá voltando, né? E você... Mas mesmo assim, você acha que o São Paulo precisa contratar mais alguém no meio de campo? De contratação é sempre bom, né, Motinha? E eu acho que o time ainda falta o elenco mesmo, né? Como o Palmeiras tem, assim, a gente sempre bate nessa tecla do Palmeiras aí, que tem um elenco onde se você tirar um jogador, a gente tem outro para substituir. E é o que falta no São Paulo. A gente tem reforço, mas entrou reforço, mas tem quem substitua. Então, a qualquer dor de barriga, a gente fica aí sofrendo aí. Isso é verdade, porque o São Paulo... O elenco do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem um bom time, né? De 1 a 11, eu acho que o São Paulo tem um bom time. O problema é o seguinte, agora, e vai buscar onde? Não tem, tá difícil o reforço. O Corinthians tá atrás, né? A gente também ficou muito tempo atrás, o São Paulo conseguiu fechar esses reforços aí, mas é difícil. De última hora. E agora, a minha perspectiva é que o São Paulo vai chegar bem até o final do ano. Eu acho, com os reforços estão aí, né? Arrumou o time, não é pra brigar por título, mas é que pra frente pode ter que melhorar bastante aí no campeonato, na tabela, aí a intenção é essa. Libertadores do ano que vem, com certeza. E o que você acha se o Bausa sair? Quem que pode ser um possível técnico do São Paulo? Cara, eu acho que é tão ruim o Bausa sair, assim, por conta do time estar entrando no eixo agora e tudo, que eu nem penso numa substituição, assim, não tem um nome, não, cara. É aquela questão, né? O São Paulo tá arrumado com o Bausa, tá acostumado com o estilo dele. Vai vir um técnico novo aí, de repente, né? A gente não sabe se no final... Dizem, né, que a diretoria andou tendo uma conversa com o Bausa e deu um prazo pra ele que seria até amanhã pra ele resolver a vida dele, mesmo que haja uma oferta oficial da Argentina, né? É. Então a gente vai ter que esperar para saber se realmente o Bausa vai, né? É muito fica, difícil, mas é isso, né? É ruim também, né? Hã? É ruim. Isso é muito ruim, né? Uma ansiedade, uma apreensão por parte do torcedor, que é ruim demais também. E até dos jogadores, eu acredito, né? É, aquela história... Já estão habituados, acostumados ali com o cara. E muito torcedor ficou magoado, né? Com ele. Eu achava que ele conduziu muito mal essa história do convite... da Argentina para ir lá. Mas qual a sua posição com relação a isso, Motinha? A sua e a do ouvinte? Ó, a minha é o seguinte, eu acho, ele tem o direito de escutar uma oferta da seleção da Argentina, não é qualquer seleção, é a seleção da Argentina, uma das melhores do mundo. Ponto. Só que da forma como foi feito, foi horrível para todo mundo. Foi horrível para a diretoria do São Paulo, que tá passando, sabe... É, um texto tipo, olha, vai lá, faz o que quiser, pode aqui, pode tudo. E foi ruim pra ele, porque ele demonstrou uma atitude horrível. E depois daquela entrevista que ele tinha dado falando que não, sabe, que não sairia, papapá, que ele tem princípios e tal, ele sai da entrevista na AFA, meu, ele é aquela história como você fala, mostrando a bicoleta, né, velho? É, mostrou todo felizão da vida, todo alegre. Isso foi péssimo pra ele. Ele foi muito mal conduzido. Ele podia ter, sabe, ligado alguém, conversado com ele pro telefone. Olha, qual é a intenção sua? O que você quer pra vir e tal, entendeu? Não precisava ter feito esse não circo. Não tô de sacanagem. Juro que eu não tô de sacanagem. Tem coisa que não dá pra você falar via telefone. Juro, não tô sacaneando. Mas, Benja, quantos técnicos... Telefone... Mandava alguém da gente falar, vir aqui. Pode falar, você convidar teu amigo pra ir no cinema, você liga, você manda um WhatsApp. Você contratar uma pessoa pra comandar uma seleção daqui pelos próximos anos, com uma Copa do Mundo, um negócio, não é uma coisa que você fala, e aí, beleza? Você quer? Quer. Não é assim, juro. Tem que olhar no olho, tem que sentar, conversar. Não é, gente... Se você falar assim pra mim, ah, o cara deveria ter vindo até aqui, tudo bem. Aí já a seleção do México, não, quando veio contratar o Osório, os caras vieram. Não, é isso aí. Se você falar o seguinte, olha, pô, então. Eu achava aqui que não precisava do circo que então, foi armado. Então, eu tô falando, se você falar, pô, vem aqui conversar, aí tudo bem, eu não vou discordar. Agora, por exemplo, da forma agora, que ele saiu, não, acabou a entrevista, telefone, não. E ele deu entrevista na rua, sabe? Todo pimpão, todo, olha, eu faria assim, então, papapá. Ele poderia, isso, ele foi mal conduzido. Ele poderia ficar bem, ele poderia ficar bem com São Paulo, nós já dissemos isso aqui, no meu entendimento, se ele mandasse esse pessoal vir. Por quê? Porque ele já sabia que seria feita uma série de entrevistas com outros pretendentes. Então, chega e fala o seguinte, bicho, eu tô numa boa aqui no São Paulo, tô bem, né? Quer conversar? Vem aqui, a gente conversa, não tem problema nenhum. É isso aí. Entendeu? É. Amigão, quer mandar abraço pra quem? Nesse momento sem parar, é papum. Vamos lá, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Alexandre Defeu, que tá ouvindo aí. Alô? Todo mundo, todos os torcedores de todos os times aí, que a gente tem que torcer na paz mesmo. Sim, paz sempre. Chupa pro mano, sempre. Chupa pro mano. E vou fazer um merchan aí, pode fazer? Pode. Eu só espero lá, que você erre a frase. Dama, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Putz, cara, acabou o kit, cara. Ah, para de ser mentiroso. Acabou o kit. Não, tem sim, você ganhou o kit do desodorante Bozano Extreme. Tá bom? Aí, legal. Tem o do Hero ainda também? Não. Fala aí. É, Hero, cuidando da sua vida digital. Mas não então, tem. Então, não é mais esse slogan, cara. Mentira. Mas não tem. Para, o tonto. Por enquanto não mas tem. Mas o que você quer? Você quer uma camisa de São Paulo? Vai e compra, velho. Ah, não. Que mal educado. Ajuda o ele clube. Falou, ele falou paz do futebol. Você que tá pedindo no time lá? Ô, mano, eu tenho, pô. Não é que eu peço. Eu ganho porque eu sou da mídia, velho. Você ganha porque você é paga-pau. Paga-pau não, sou da mídia, Paquito. O dia que você for famoso também, você vai acordar e vai ter a camisa do teu clube na tua caixa de correio esmagada lá dentro. Ah, não. Eu tenho porque eu sou sócio torcedor. Sim. Ah, então por que você tá querendo camisa aí, seu pidão? Porque eu quero, pô. Quanto mais melhor. Você já não tem uma? Deixa pra quem não tem, maluco. Para, mano. E se eu der a camisa pra quem não tem? Não, a pessoa que não tem, ela não liga aqui e ganha. Porta, mano. Tá, maluco? Não, então, mano, você quer dar a camisa pra alguém que não tem, compre do teu bolso e dê. Não use a Hero pra isso, não, Vitor. Tá? Sem briga pra sem camisa. Camisa. Sem briga. Para, velho. Fala, abraço, tchau. Um abraço, Vitor, obrigado. Um abraço. Deu uma aula no cara agora, hein? Nossa, esse é o Sem Parar, momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Ai, ai, Luan. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É o Christian. E aí, Dodô? E aí, rapaziada, beleza? Beleza. Fala aí, Christian. Dodô e a rapaziada. Tudo bem, meu? Tudo bem, tudo tranquilo. E vocês aí, tudo bem? Beleza. Estamos aqui, né? Vai fazer o quê, né? Tranquilo e favorável, né? É. Tá certo, Christian do que é o nome completo? O Christian Vinícius Alves. Vinícius Alves? É isso aí. Quantos anos você tem? 36. 3.6 aí, hoje. Ah, eu gosto daquela música dele, do Qual? Rei lá, viu? Música do qual? Jesus Cristiano. Jesus Cristiano. Sensacional, sensacional. Nota 10. Legal, essa música é legal. É, mandou bem aí. Lógico que mandou bem. E qual que é o bairro, Cristiano? Pô, cara, eu sou da Vila Dalva, ali no Rio Pequeno. Vila Dalva, velho. Estrela Dalva. Como vai ser a Vila Dalva que eu conheço? É ali perto de Osasco. Perto de Osasco? Do lado, é isso mesmo, Benjamin. Nossa, Benjamin pô. Conhece. Chupa a moto. Moto que veio com a camisa dos Waltons. Só faltou você, os Waltons, era? É, só faltou aquele macacão, aquela jardineira. Você não lembra dos Waltons? Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. Não, eu lembro assim. Eu lembro e as luzes, iam apagando. Eu lembro da música tudo, mas deixa eu ver aqui, os Waltons. Os Waltons. Os Waltons. O Mota com a camisa dos Waltons. Dava a impressão que os caras não tomavam banho. Né? Mas se trouxer um chapéu, o Mota tá com a camisa do JR. Lembra lá do... O xadrez não tá na moda? Tá na moda, mas mano. Tá lá em Curitiba, tá na moda. Acho que é essa aqui, ó. Cadê a camisa do Zó? Aqui, ó. Mas vê o macacão, vê a jardineira em cima. Vê a camisa do John Boy. Eu queria uma jardineira, mas não acho. Oi. Jardineira? Do tamanho, né? Então, juro. Eu queria abrir. Em Barcelona, juro, eu adoraria ver você... Olha lá. Eu adoraria ver você chegar na rádio em Jardineira. Deve ter coisa mais ridícula que isso. É, legal, ah, ridículo, vai, moço. Jardineira? Jardineira se usava na década de 70. É cu. É cu. É cu? É cu. Cu. Cu. É, tira o cu. Tira os dois Os e o L. Legal. Que era melhor, os Waltons ou Bonanza? Ah, os Waltons. Bonanza. Bonanza era legal. Ah, é? Bonanza é legal. Esse aqui era o melhor. E Daniel Boone. Também. Daniel Boone. Daniel Boone is a man. E Batmasters. Mais do tempo de vocês. Não. Não era legal? O velho oeste ele nasceu. O que é isso aí? Batmasters. E entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou Batmasterson. Back when the West was very. Só tem inglês, né? Esse é um clássico. Sabe esse que é em português, velho? Fernando tá encolhendo, né? Não, é que o filho dele tá grande. É, essa aí. E o Fezinho tá grande. E Roy Rogers? Também não lembro. Roy Rogers? Também não lembro. O velho oeste ele nasceu. Carlos Gonzaga, hein? Malandro Miliano, isso aí. E porra. Entre bravos se criou. Põe Miliano aí, velho. Põe ano aí. Teu nome lenda se tornou. Puta, eu não lembro da letra. Batmasterson. Caramba, hein? Vocês lembram da letra? Opa, olha lá. Elegante e cordial. Segunda parte. Sempre o amigo mais leal. Você é um tesão, velho. Voltava da escola correndo pra assistir, velho. É? Vocês gostavam? Bom, com certeza deve ser bem melhor do que passa hoje aí, hein? Daniel Boone é legal? Pô, legal. Legal. Rebeca! Legal também. Israel, tonto. Não, Mingus, né? Tonto é do Zorro, é o Mingus. Ah. O Mingus, né? Bom, depois desse saudosismo todo, o Cristiano. Peraí, tem a música da gente 86 aí? Sim. Vamos ver. Deixa o cara falar o time. Esse já era zoeiro. Ele vai falar pelo sapatofone. A gente 86. A gente 86. Sensacional. E a porta. Isso era muito louco. Não, o seriado, o filme é um lixo. Não, o seriado. Filme nem assisti. Ruim. Horroroso. É mesmo? Que nem Speed Racer. Speed Racer é um desenho, gostei, é legal pra caralho. O gostei, filme é uma porcaria. Não gostei também, não. Tá, tá, tá. E a 99? Bom. Tem a música do Gene Eugênio? Tem. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ah, 159. Cadê Gene Eugênio? Não sei, peraí. Cadê? Vamos, Domênico. Rádio tem. É dinheiro, Dudu. Impossível. Tem. E a música... Ah, Dudu, não é possível. Tem, velho. E a música da Pantera Cor-de-Rosa, tem? Ah, deixa essa... o cara falar o time dele. Ele já vai pera, falar. Pera, estamos lembrando tudo agora. Tudo foi feito em sete dias. Pará, é momento sem parar, velho. É rápido, não é assim. Pará. Qual que você falou? Pantera Cor-de-Rosa. Pantera tem. Tem que ter, não é possível que não tenha aqui nesse negócio. Tem. Pantera Cor-de-Rosa? Ah, então vai pro time. Tem. Pantera Cor-de-Rosa, deixa eu ver. Mas chamou outra versão, né? Sim. Tá diferente. Tá meditado. Aí. Puta, era a trilha que eu usava no... Eu tinha um programa no rádio que chamava-se Clube das Mulheres. Eu usava essa trilha. E ficava passando o moletom a manga embaixo do... E o time, Delinho? Qual que é o time, Cristian? O Tricolor. Tricolor. Por quê? Porque nós tava matando saudade. Ah, velho, deixa o cara falar do São Paulo. Enquanto ele fala, põe dos Flintstones de fora. Não, para. O Benjamin tá me boicotando, ah, macarudo, hein? É, momento. O Benjamin é São Paulo. Ah, sou assim. É, o Benjamin, vamos falar do nosso São Paulo. É, né? O nosso São Paulo. Esse, Benjamin. Tem aí o áudio aí, ó. Nosso São Paulo. Deixa eu te falar. Tem, coloca aí nosso São Paulo aí, bem. São Paulo, Benjamin. Se você botar o Raí e o Basílio no penhasco e perguntar pra mim quem é o Sal, você vai se decepcionar, velho. Pô, você vai fazer isso com o Raí, meu? O Basílio é Deus. Você não salvaria os dois? Não. Ô, mano, mas ô, Benjamin. Por onde anda o Raí? Raí é tio do seu brother lá, do Gustavo lá, meu. É, ele gosta de toda a família do Raí, mas ele é falando isso. Você saiu o Sócrates, eu salvaria o Sócrates. Ele fala da boca pra fora. É, não, você ia fazer isso com o Cianado, ele é tricolor. Não, ele é tricolor. Não, que é Corinthians. Onde é o pessoal do estádio? Felipe da Vila Moreira. Não, não é nome. É isso, tá, Basílio? O Basílio tá assim, estádio. Replay! Replay do estádio! É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Ô, Maico, e não São Paulo, Maico? Domingão agora, 11 horas da manhã. Programão Morumbi, hein? Tô ligado que você vai estar lá, hein? Aí, Benjamin. 11 horas da manhã, domingão. Levar o Sami lá. Ah, vai. Ah, mas não tô nem perto. Tá bom, vai. Rogério Ceni e Neto no penhasco. Quem que você solta? Pô, o Rogério Ceni. Você solta o Rogério Ceni? Não, ô, quem salva? Ô, Motinha. O Rogério Ceni. Ô, Mota, faz uma pergunta pra você. Fala. Representante tricolor na mesa aí. Você faz tanta questão assim mesmo que o Bauza fique no São Paulo, irmão? Eu faço. Sabe por quê? Ah. O Bauza, depois da crise que a gente teve de técnico, quantos técnicos passaram pelo São Paulo? Sim. Lógico, o Osório deu uma arrumada no time, mas o Osório tinha um problema sério. Primeiro, ele não tinha reforços. Muito gol o time do Osório também. Sim, era um time que saía e tomava muito gol. Segundo, era um time que não tinha respaldo da diretoria. O Osório não tinha o respaldo da diretoria, inclusive via brigado. Eu acho que foi um dos motivos que ele aceitou a proposta do México. Ele recebia uns torpedinhos lá. É, então, mas o que eu tô falando, não tinha respaldo. Né? E o Bauza foi o cara que deu tranquilidade ao time. Não tô falando da parte política, nada disso, entendeu? Tá bom. E tudo se encaixou quando o Bauza chegou. Foi confuso o Campeonato Paulista, lógico, ele tava arrumando o time. Mas eu acho que o Bauza fez uma coisa incrível. Ele tirou leite de pedra, velho. Mas o que, que você acha das escalações do Bauza, Mota? Porque assim, eu sou um crítico do Bauza, eu concordo com o que você falou, eu acho que... ele deu um padrão pro time. Sim, sim, a gente tinha um time modorrento, né, os caras não estavam nem aí pra hora do... Tem vontade... Sim, time... isso eu concordo. Até a Libertadores, quando começou a Libertadores, aquele time que tava lá, que jogou contra o The Strongest aqui no Pacaembu, era um time perdido. Sim. Um time sem vontade, aquela confusão que tinha dos jogadores, que um briga com a diretoria por causa do atraso no salário. E o Bauza conseguiu reunir isso de uma forma que as coisas foram se resolvendo dentro de campo, né? Uhum. Fora o extra-campo, que é muito importante também, e que estava acontecendo no São Paulo, né? Dentro de campo, ele conseguiu montar um time. Né? E fazer o time jogar do jeito dele, ele conseguiu implantar uma filosofia, que é um time que marca, é um time que vai para cima, que tinha uma organização, coisas que a gente não via no São Paulo do ano passado. Sim, o que eu acho do Bauza, o meu problema com o Bauza é o seguinte, eu acho que chega uma hora, isso não é só no futebol, né? Acho que isso é na vida, né? Chega uma hora que quando a convicção começa a virar teimosia, aí é problema. Porque eu concordo que todo treinador ele tem suas convicções e suas preferências, mas eu acho que chega uma hora que fica comprovado por A mais B que o cara precisa mudar. Por exemplo, Centurion. Por exemplo, Wesley na ponta direita. Cogitar Carlinhos na ponta direita. Você jogar contra o Nacional aqui no Morumbi um primeiro jogo com quatro volantes em campo. Né? Então eu questiono muito a parte. Eu acho que do ponto de vista moral do time, do ponto de vista fazer um time aguerrido, do ponto de vista organização, ok. Mas tá faltando bola no pé desse time do São Paulo. Quem assistiu o jogo no domingo contra o Grêmio, irmão? E eu acho que você deve ter assistido. A questão toda é o time. Aí aconteceu o que aconteceu no domingo, eu falei aqui na segunda-feira. Um time que não estava comprometido né, em ganhar o jogo. É um time que estava sem alma de novo, é um time que estava perdido, inclusive o técnico estava perdido. O Bauza parecia que não estava naquele jogo. O Bauza, ele estava em transe, Motinha. Eu ouvi uma declaração do Bauza quando ele saiu daquela reunião aí, que ele foi ouvir, não é nenhuma proposta, porque não foi feita uma proposta a ele, foi fazer uma entrevista lá na AFA, e o cara quando saiu, ele já tava falando que ele diria pro Messi voltar pra seleção argentina. Já começa por aí. Já se posiciona mal. Ele respondeu a pergunta. Não, mas tudo bem. O que ele deveria ter feito era o seguinte, Benjamin, falar: eu não sou técnico. Vai lidar com o Messi. Então, o que ele deveria ter dito era o seguinte: eu não sou técnico, eu sou técnico do São Paulo. Vim aqui pra conversar, mas quando eu for técnico da Argentina, eu vou falar a respeito do Messi. Por enquanto, se você quiser me perguntar a respeito do Michael, do Centurion, do Michel Bastos, eu falo. Do Messi eu não vou falar. Era essa a resposta que ele deveria ter dado. E ele tava. Então, que ele já era, já, né? Sabe? Ele não tava no jogo contra o Grêmio. Quando ele chegou aqui no Brasil, as declarações que ele deu na entrevista dele antes da partida já mostravam que ele tá com a cabeça longe. Completamente. E o time foi junto. Isso passou no time. Lógico que passou. Foi. Ô, mano, fazer uma pergunta pra você. Você normalmente tem, enxerga esse tipo de questão no futebol. Me diz uma coisa. Você acha que os jogadores do São Paulo, naquele domingo contra o Grêmio lá, você acha que os caras meio que estavam meio que afetados pela questão do Balsa, no sentido de, pô, esse maluco tá tirando, traz um monte de argentino, fecha aqui com a gente, agora tá mostrando a bicoleta pra Argentina. Será que os caras tiraram o pé naquele jogo? Ou mesmo não tirar o pé por intenção, mas você acha que de alguma maneira refletiu? Porque foi desastroso aquele jogo, cara, na boa. Ô, amigão, sabe o que eu acho que aconteceu com o São Paulo? É aquele efeito retardado ainda da eliminação da Libertadores. Porque nesse intervalo entre o jogo do Grêmio e a eliminação da Libertadores, o São Paulo pegou o Corinthians. Certo. Mas ali tinha aquele fator emocional, tinha aquele negócio de não perder de novo na arena. Então foi praticamente uma nova final pro São Paulo. É aquele negócio que o cara tava ligado ainda. O cara tá agindo, Mota, por instinto. Por instinto. Então, e houve uma cobrança ali, né? Foi um negócio da diretoria, eu acho também, que houve. Falar assim, gente não pode perder pro Corinthians também, lá de novo. Também. Mas vai criar uma coisa. Somou uma série de fatores ali. Eu até tinha pontuado na semana, falei, pô, São Paulo vem de uma eliminação, um jogo desgastante, uma viagem saída desgastante. Saída dos jogadores. Vai pegar o Corinthians, o São Paulo tem um histórico ruim na arena. Então somou tudo isso e o São Paulo usou isso a seu favor. Se superou, aquele, né? Sim, é aquele jogo de superação, é aquele jogo atípico. Mas diante do Grêmio, o São Paulo ele tá sentindo o baque aí da eliminação, do jogo desgastante. Por mais que digam, mas não sei o quê, já recuperou, tinha passado uma semana, concordo. Mas existe um desgaste que é psicológico também. Leva um tempo. Existe aquele ranço da eliminação, Motinha, ainda mais da forma como foi. Que o São Paulo, na minha opinião, foi prejudicado sim nessa eliminação. Era inferior, mas foi prejudicado, sim, né? Isso daí pesa, cara. Então o desgaste, muitas vezes, ele não é só físico, ele é psicológico também. Lógico. E o elenco do São Paulo, com essas baixas que teve, Ganso, Caleri, a porra toda, véi, esses caras fazem falta. Aí você soma também o fato do Balsa voltar e ninguém saber, pô, será que esse cara vai continuar, será que não vai? Isso também é mais um fator para contribuir para que o São Paulo agisse daquela forma. Agora, o que precisa ser feito o mais rápido possível é a diretoria do São Paulo. Inclusive, eu acho que esse prazo que deram pro Balsa aí foi muito longo. Eu acho que a diretoria do São Paulo, quando ele foi pra Argentina, quando ele voltou, a diretoria do São Paulo já deveria ter trucado a orelha desse gringo aí e falar, bacana, o negócio é o seguinte... Ou você tá com a gente, você tá contra a gente. O que você quer da vida? Você quer aceitar a sua proposta, esperar sentado no sofá, chegar uma proposta da AFA que pode ser que nem venha? Ou você quer permanecer aqui como treinador de São Paulo? Se mostraram muito submissos a ele, sim, né? Sim, se e mostraram... é por isso que eu critiquei a postura do São Paulo, amigão. Porque o Corinthians, guardadas as proporções aí do Alexandre Pato, eu também achei que, por tudo que aconteceu com o Alexandre Pato no Corinthians, ele jamais deveria pisar novamente no Parque São Jorge. Mas já que teve que voltar, ele tinha contrato e tudo mais, mas eu critiquei todas as vezes aqui que eu pude, enquanto ele esteve ali no Parque São Jorge, mesmo só treinando, sem pôr a camisa e sem ir pra campo, mas eu criticava sim, porque eu vi ali, cara, uma falta de amor próprio. E com você Paulo, bateu a mesma na coisa. Tecla do orgulho, né? Tem sim, que ter mesmo, eu concordei ter, com você, mano, quando você falou. Eu acho que isso faltou pra torcida, pra diretoria do São Paulo. Faltou orgulho, faltou sangue na veia e faltou se colocar acima de um cara que é só um treinador. Mas enquanto São Paulo é uma instituição gigante, né? Eu sei, mas tô falando assim. Tudo bem, vai. Balsa, vai embora, babapá. E você coloca quem, velho? No meio do campeonato. Entendeu? Moto, agora... o Dele já saiu do São Paulo, São Paulo continuou, velho. O Muricy já saiu do São Paulo, São Paulo continuou. Eu sei, mano. Mas nessa fase agora do São Paulo se arrumando de novo. O Muricy saiu do São Paulo continuou, São Paulo continuou. Mas também não ganhou mais nada. Não, mas a Sul-Americana ali contra o Tigre, acabou. O São Paulo, da saída do Muricy, não se acertou, não. A minha opinião em relação a isso é simples. É o seguinte, eu acho que... pelo fato do São Paulo ter trazido um monte de argentino, eu acho que agora a cara do Balsa é ficar mesmo, né? Porque senão vai acontecer igual aconteceu com o Palmeiras um tempo atrás, do Gareca e tudo mais. Então eu acho que assim, por mais que eu tenha essa minha divergência com a maneira como ele escala o time, eu acho que agora realmente, o Buffarini chegou aí muito pelo Balsa, né? Todo mundo sabe disso, trabalharam junto, né? Sim, mas seria muita muito ruim. Gente queria o Buffarini. O Buffarini é um bom jogador. É um ótimo jogador. Seria muito ruim realmente o Balsa sair agora. Mas eu levantei essa questão mesmo pra ouvir a opinião de vocês, porque acho que a maneira como ele escala o time, as opções declarações que ele, enfim, né? Eu não concordo muito com a parte futebolística do Bauza, não. Mas vamos torcer, né? Agora, vamos torcer, mas parceiro, olha, na situação que o Bauza tá, velho, mais duas ou três pancadas, já era. O São Paulo tá a cinco, é mesmo, RG? O São Paulo tá a 5 pontos do inferno e tá a 7 pontos do G4. É uma situação de, e tem que correr atrás pra caramba, velho, agora. É. Então, é esse que é o problema. Se tomar mais duas ou três pancadas, e do jeito que tá todo mundo embolado aqui, porra, vai ser... Aí, agora é que ele vai conhecer o que é pressão no Brasil, velho. Vai ser um inferno, né? É, porque agora vai ter que focar no Brasileirão, né? Gente? E uma coisa que eu não consigo entender também, viu, Mano, né? Também, eu não consigo entender o seguinte, por que que todo treinador que chega no São Paulo tem medinho do Michel Bastos, né? Porque o cara não joga nada. O cara... Me diz aí, vocês da mesa... Michel Bastos não joga nada? Não, você vai entender o que eu quero... Você vai entender o que eu quero dizer. Ele não joga nada na posição que ele tá sendo escalado, Dudu. Ah, porque entendi. Um cara pra jogar na ponta, ele tem que ter um arsenal ali de drible. Ele tem que ser aquele cara que pedala, que corta pra um lado, que corta pro outro, que tem profundidade, que chega na linha de fundo. Pergunto, vocês veem o Michel Bastos fazer isso durante os jogos? Ele é um cara que ele atua na ponta esquerda, ele pega a bola, ele toca pro lateral, ele volta, ele toca pro meio, ele toca pro meio, ele cruza. Ele é pesado, né, velho? Não consegue. Então, assim, eu acho que falta um cara chegar no São Paulo, um treinador, porque, pelo que eu me lembro, o Michel Bastos surgiu pro mundo do futebol e chegou na seleção como lateral esquerdo. Ou eu tô enganado, batia bem falta, batia lateral. Mesmo. Começou lateral, mas foi pra meio. O cara voltou pro Brasil escolhendo posição, não, agora eu sou meia, agora eu sou ponta. E os caras aceitam, não consigo entender isso aí. Bota o cara na lateral lá, deixa um cara que é do ofício mesmo, que é de beira de campo, jogar na beira do campo. Ele não é de beira de campo. Agora tem a questão que o São Paulo também de lateral. Mas às vezes o cara não aguenta mais, né, mano? Às vezes o cara não aguenta mais. Por exemplo, o São Paulo mesmo aí, ó. Você vê, o Zé Roberto, quando ele voltou, ele já começou a jogar na meia também. É um cara que já não aguenta mais dar aqueles piques aí que o lateral precisa dar. Pode ser. Você vê lá, por exemplo, o Hernanes aí, que tava jogando mas de repente lá na Itália. Segundo volante ali pela esquerda, sabe? O meio campo. Cara, qualquer outro lugar ali, eu acho que ele se daria melhor. Porque ele é um jogador voluntarioso, ele tem habilidade, ele tem técnica. Tudo bem que ele se não sabe descer da cama com a perna direita, né? Se ele descer, ele cai. Porque com a perna direita, ele não faz nada. Mas tudo bem, daria pra ele jogar em outro lugar, eu acho, e colocar um cara de beira de campo mesmo. Tem o Kelvin, tem o tal do Luiz Araújo, tem o tal do Chaves. Agora eu acho que a gente fica perdendo tempo à medida que os jogos vão passando. E pra quem assiste o jogo do São Paulo, pra quem é São Paulino que assiste todos os jogos do São Paulo, a impressão que dá é que a gente joga com meio cara a menos, né? Porque quando a bola chega ali, morre. Ele não é dali, cara. Eu acho que o Centurion, com toda a ruindade dele, se jogasse na ponta esquerda, renderia mais que o Michel Bastos. Na minha opinião, tá? Porque é um cara que vai pra cima, um cara que vai cavar uma falta, vai cavar um escanteio, vai fazer uma tabela, entendeu? Então essa é a minha opinião, viu, Dodô? Não é que eu acho o cara ruim de bola. Entendi o que você falou. Entendeu? Mas eu acho que ele tá jogando na posição que não favorece muito pra ele nem ao time. Entendi. É isso aí, velhinho. Manda um abraço. Boa, Cristian. Pô, mandar um abraço aí pra todos os ouvintes do programa. Eu escuto desde os anos 2000. Tô aqui trabalhando e de vez em quando eu tento ligar aí quando dá uma brecha aqui no tempo. Não perco um dia, tô sempre ouvindo vocês. Obrigado, aí eu acho o programa sensacional. Motinha, Mano, Benjo, Dodô, Rudin é um cara muito talentoso, RG. E é isso aí. Abraço pra vocês mesmo. Dessa vez um abraço pra aí, vai pra vocês aí. Falou, Cristian, grande abraço. Falou, tá bom? Abraço. Valeu, abraço. Esse é o momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Super Gêmeos, ativa. Forma de uma gazela. Da forma de um trenó de gelo. Alô. Alô. Quem fala? É o Renan, Dudu. Fala, Renan, tudo bom? Tudo bom. Renan do quê? É Renan Estolé da Silva. Estolé? Isso. Quantos anos você tem, Renan? Tenho 28. 2.8, RG. Onde deu dó, velho? Quero ver, deu RG. Como assim, deu dó, RG? Deu dó do quê? Deu dó. Aí o jogo do peixe lá na vila. Certo. Aí pegou os coitadinhos lá do Gama lá. Ah. Aí começou, Estolé, a torcida. Estolé! Ah, olé. Sensacional! Olé! Trocadilho, nota 10! E apesar de ter sido muito boa, agora forçou amizade. E apesar de ter sido nota 10, RG, apesar de ter sido nota 10, é possível superar o 10, mas eu assino a revista Estolé. Estolé também? Sensacional. E tem a Estolé Dinheiro também. Boa, beijo. Foi boa também. Boa. Um abraço para o amigo Zabala, lá da Editora 3, torcedor fanático do River Plate. da bala. Renan, e qual que é o bairro? O Dudu, quero ver se o Beija vai acertar isso aí. É só inventar. Não, vou inventar não, Beija. É Jardim Leblon. Leblon igual do Rio? No igual do Rio. Tá bem, velho. Aqui no Rio é Leblon. Aqui é Jardim Leblon. Leblon é legal, né, velho? O bairro legal. Muito. Se é o que eu conheço, é Suzano ou tem um em Guarulhos, tem dois. É em Guarulhos, Beija. Ah, então... Ou. Que não tem pra ninguém, né? Não tem um jogador de basquete, o Leblon? Leblon. Sensacional! O Cebolinha fala Leblon James. Por sinal, ele não vem pra Olimpíada. E o Varejão também tá fora. O Varejão machucou, velho. Você vendeu aquele seu apartamento no Leblon, Beija? Conseguiu? O 400 metros do Leblon. Caraca! 400 metros, Benjamin. Quanto? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Tá bem, Beijo. O Benjamin tem uma pelada de 400 metros. Trabalha pra isso. Ah, tenho 12, comprei o do lado também. Do lado? Que assim, porque eu não gosto de... Domênico Gato, pega aí. Fim de semana, eu fico nu. Mas é seu mesmo, né? Não é mesmo, mas eu empresto pra mãe de um amigo meu que ela vai de lá. Não. Eu empresto só, ela gosta do Rio. Mas que mãe de quem, por exemplo? Vai. Ah, parceiro. Mas ela vai fazer o quê lá? Parceirão. Conte mais sobre isso. Não pergunta, eu só empresto o apartamento. Ah, você não tá lá. Mas, ô, Domingo, vou pegar aqui, ó. A foto, valor... tem foto aí? Não, 40 mil aqui, reais o metro então, quadrado. Então, lá custa 40 mil? Pau, mas vou pegar aqui o metro quadrado aumentou, de determinadas tava regiões. 40 pau. Mas, por exemplo... Vê quanto tá na Lagoa, mano. Rodrigo mais caro? Não, mas depois do Leblon, acho que é a Urca, RG, no Rio. Acho que é a Urca. A Urca também. A Urca é onde mora o Roberto Carlos. A Urca também. Lá também é caro. Mas vê na Lagoa. Na Lagoa é carinho pra caceta. Renan, qual que é o time? É, solta o treino aí, Dodô. Que... Palestra. Opa, nós. Palestra. Palestra. Que xirro, você tá louco? Gabriel vai embora. Se é chip por causa que é líder, imagina quem tá em... Jesus vai embora, hein, velho? É, velho, e agora? Chama a Deus. Teve um ouvinte que foi sensacional, um ouvinte que mandou uma mensagem aqui. Depois eu ia ler, mas dá pra ler agora, inclusive. Deixa eu ver aqui, ó. Colocou assim... Boa tarde, Dodô e amigões. Dodô, o tempo passa rápido. Logo, logo vocês vão estar anunciando: Jesus está voltando. Nossa, já pensou, velho? Jesus está voltando. Mas eu acho que esse moleque não volta. Zé Walter de Barros que mandou aí. Esse vai demorar um pouco. Mas ele brincou com o trocadilho de Jesus está voltando, né? Pelo trocadilho, mas esse vai demorar um pouco. Ô, Renan, que coisa, hein? Quer dizer que parece que o Jesus vai embora no final do ano mesmo, né? O que tudo indica, então, né? A preocupação, Dodô, a questão é a seguinte... Tem que ver como que o moleque vai ficar até o final do ano. Tem uma bola pra dividir, será que ele vai pôr o pé? Essa é a preocupação. Acho que sim, né? Acho que ele vai jogar normalmente. É porque... Mas aí cabe ao treinador, se não estiver jogando bem, tira, saca o time. Pô, porque na realidade a impressão que ficou, os dois jogos que ele não jogou, que foi contra o Santos e contra o Atlético, parece que o time não conseguiu jogar bola, pô. Então é uma coisa meio que... Deixa uma preocupação no ar, se ele vai... Tá só no campo, você vai estar concentrado em buscar o título pro time, mas né? Mas isso o Cuca vai corrigir, né, Dodô? Rapidamente. Porque, se o cara sai, velho, você não vai ficar lamentando o resto do campeonato, não, né? Que o cara saiu, né, bicho? Tantos caras que jogou ali, tantos craques, ele continuou. Agora você pega, né, por exemplo, contra o Santos, não jogou nem o Gabriel e nem o Roger, né? Dodô... Eram os caras que vinham sendo... E o Moisés jogou um pouquinho só, depois ele saiu também. Se bem então, que eu acho que o Moisés tá fazendo mais falta do que ele, viu, cara? Então, com relação àquele jogo do Santos, o Palmeiras jogou totalmente desfalcado do time que vinha jogando e atuando bem, né? Três peças fazem uma falta desgraçada. Sem dúvida. Já contra o time do Atlético Mineiro, mais uma vez, tivemos aí três peças. Se bem que o goleiro, eu não vou culpar, não, o Walter, eu acho que o Walter é um... Wagner é um baita de um goleiro. Sim. Ele fez uma defesa bem legal... num chute do Robinho e tal. Acho que o goleiro, beleza, tranquilo, não faz. Mas teve alguns jogadores ali, por exemplo, o Moisés que não jogou. E você pega o Gabriel Jesus, que já fez uma faltinha, sim, faz falta. Claro que faz falta. E contra um time como o Atlético Mineiro, porque se você pega uma equipe, tirando, porque eu vou repetir de novo, Mota, o Atlético Mineiro, pra mim, é a equipe que vai brigar com o Palmeiras pelo título. E o Santos, eu acho que o Santos é um time que pode chegar. Depende do que vai acontecer das peças que vão perder. Mas são os três times, pra mim, que estão no nível um pouco acima. Eu acho é a minha opinião. Então, eu acho assim, que o Atlético ainda é um degrau acima da gente, hein? Em questão de elenco, cara. Vai ficar com medo aí, Motinha? Não sei. Não, não, não, não é medo, mano. Tá com medo, sim, mano. Eu não acho que seja. Tô sentindo sua voz extrema aí. Eu não opinião, acho, eu não acho que seja acima, mas eu acho que o Atlético. Mano, por exemplo, você é um cara do povo aí, responde todo mundo no Twitter. Eu sou do vem povo mesmo. Aí. Ué, da dessa não, eu tô sentindo sua voz trêmula, velho. Que tremendo, não teve ninguém, não. É, duvido, mano, duvido. É, eu tô doente, pô. Só acho assim, o Atlético Mineiro, por exemplo, mas é que tá, o elenco, ele é um elenco muito bom do Atlético Mineiro, e o Palmeiras tem um elenco muito bom. Tem. Eu acho que o que difere um do outro é que, por exemplo, na parte ofensiva, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor. É o que eu tô falando. Mas na parte ofensiva. Sim. Num total, não acredito. O ataque dos caras, né? O Vitor Hugo tá indo embora. Eu acho a defesa do Palmeiras, a defesa na parte defensiva, o Palmeiras é melhor que o Atlético. O Vitor Hugo tá indo embora? Não, ele recebeu a proposta. Não, mas falou que não ia vender, não. Era 7, 8 milhões, né? E tinha um outro jogador que também foi oferecido. Isso é bom de bola. Teve um outro também. A gente falou aqui, há 3 dias atrás, há 4 dias. Tinha dois jogadores que foram, né, mano? Era o Vitor Hugo e mais um, não vou lembrar agora qual. Vitor Hugo é o Tóbio tá lá pra repor. Não, não, mano, foi falado aqui e o Palmeiras negou, não vai vender mais ninguém. Foi era falado. O Roger Guedes, não era o Roger Guedes? Não, não é o Roger. Era o Roger Guedes que recebeu uma sondagem aí, era. Era o Roger e o Vitor Hugo, né? Sim. Que era 8 milhões e 9 milhões, era um negócio assim. Um era 7, outro 8, uma coisa assim. Não, eu falei aqui que era bom e vocês falaram que não. Como não? Não sei quem falou aqui, não, você não. Comparando que o Vitor Hugo era um dos melhores zagueiros, vocês me no jogo, de mim no jogo aqui. Santos e Palmeiras, eu disse que o Palmeiras levava vantagem porque tinha defesa melhor, a zaga melhor que o Santos. Então. Na minha opinião, a zaga do Palmeiras é melhor que a do Santos. Eu concordo. Mas demorou pra acertar também. A parte ofensiva, na parte ofensiva, acho que o Atlético, tudo bem, ele pode ter um elenco melhor tecnicamente, ofensivamente falando. E mesmo assim, há dúvidas, né? Você vai comparar um jogador com o outro. De nome, os caras têm mais nome. Tem Robinho, tem Fred, tem nome. Vai precisar ver o que vai acontecer dentro de campo, né? Mas demorou pra acertar a defesa também, né, Dudu? Mas demora, né? Mas isso é normal, né? Geralmente demora. O ano passado era cada infarto que a defesa causava na gente, que eu vou te falar. Você vê que até o Dracena tá indo bem. Você vê que o mesmo cara que tava lá no Palmeiras, que todo mundo, entre aspas, colocava uma culpa, agora tá num time que todo mundo tá começando a apostar. E vai dar trabalho e pode ser campeão. Você vê como exatamente, é? Exatamente. É futebol. Futebol é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito. E contra o Botafogo, Renan? Ah, Dudu, eu acredito que vai ser um placar aí apertado, hein? 2-1, porque. Os caras estão na zona do rebaixamento. O Botafogo tá dando trabalho aí pro pessoal. Agora aí, começa, cara. Né? Agora o neguinho começa a querer escalar o poço, né, velho? O Botafogo não está dando trabalho pra ninguém, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu não acho que tá dando trabalho, porque um time que tá na zona do rebaixamento não tá dando trabalho. Mas é um time. Quer ver, ó? Vou pegar aqui o retrospecto, ó, Botafogo. Não, é questão de falar, ultimamente, você vê os jogos do Botafogo, os caras sempre estão dando calor nos adversários. Sim, estão jogando bem. Estão perdendo algumas partidas. Das últimas 5 partidas, das últimas 5, olha só. Eu vou lá no, da quinta pra cá, tá? Lá da quinta pra cá. 3 empates e 2 derrotas. Ele perdeu, ganhou, empatou e perdeu. Ou seja, ele tem três jogos sem ganhar. Sim. Eu considero não, que não, empatar... não. Das últimas 5 ele ganhou uma. Ele ganhou uma. Perdeu, ganhou, empatou, empatou e perdeu. Então ele tá 3 jogos sem perdeu, vencer. Perdeu 2, ganhou uma e empatou 3. Ó, jogar contra o Botafogo, Domênico Gato, é igual tentar salvar quem tá se afogando. A chance de você se afogar junto é grande. Mas é verdade. Porque o cara começa a se debater. Né? É verdade, porque o Botafogo ele tá numa condição, Domênico, que ele não tem mais muito a perder. Tem a perder porque ele tá brigando aqui pra escapar da zona de rebaixamento. Ainda é o primeiro, né? Mas é um time que tá brigando, ainda, ele tá puxando, ele tá tentando arrancar forças da onde ele não tem. Não, e olha só, do Sport, que é o 14º pra zona de rebaixamento. Pô, o Sport tá com 18, Curitiba 18, não, tá bem colado. 17. Tanto que se o Botafogo por exemplo, 17. numa vitória deles, vão pra 20 pontos, ele passa um monte de time aí, viu? Dependendo da rodada, ele vai pra 19º, pô. É, então, pois é. Não, ele vai pra 10º, dependendo da rodada, ele pode cair, Ele vai pra 19º. E o Botafogo, Domênico? Ele pega vitória. Na melhor possibilidade, ele vai pra 13º. Sim. E o Botafogo que jogou ontem na Copa do Brasil e ganhou do Bragantino, passou, né? Passou, né? Passou do Bragantino. É isso Então tá bom. Renan. Oi. Quer mandar abraço, meu velho? É, mandar só um abraço pro meu cunhado que tá escutando a gente aí, que é tricolor. Ô, então esse seu cunhado é legal, hein? Porque mandar abraço pra cunhado, velho. É, gente boa pra caramba. É? Ô, mano. Mas você pega a irmã dele ou ele pega a sua irmã, velho? Ah, Aí eu não vou responder, deixa no ar. Ah, então, maluco, ele pega a sua irmã. Ele tá pegando a sua, né, velho? Tomou o gol, mano, fala. É, eu não vou falar do Dodô porque o Dodô é palmeirense. Eu sou o cara mais imparcial dessa mesa. Cara. Aí, obrigado, tá vendo a voz do povo, mano? Dá, palmeirense não dá asa, falando. Não dá asa. Ah. Se você ser corintiano, você consegue analisar o futebol bem, cara. Aí, obrigado, mano. Tá vendo? Não dá tá vendo, asa, velho. Não tá só aí, isso. Não. Você é o cara do povo. Você responde todo mundo no Twitter. Eu sou mesmo, velho. Povo, mesmo. Que povo. Povo, povo. É, tá louco. A galera, cara do povo. Irmão, você pega aí os caras aí das extremidades. Porque eu não vou falar desse miolo nobre aqui. É. É. Onde eu tô miolo agora, nobre. Que é o miolinho nobre aqui. Nossa, jardins. Miolinho nobre. É. Essa arinha aqui, ó. É miolinho nobre. Paraíso. Quadrilátero de ouro. Não, mano, o meu bagulho é extremidade, Domênico Gato. Extremidades. Eu vou lá pras periferias, mano, tá ligado? Eu tô falando agora pra aquele maluco que tá pegando o trem. Seu final de semana é onde? É, a Moca é a extremidade da Vila Maria. Viu? Eu tô ali, ó. Eu tô falando, irmão. Eu tô falando pra aquele maluco que tá ali na linha do trem, tá ligado? Não é nem metrô, mano. Na linha do trem, o cara tá lá. Eu fiz um trampo aí no prédio, mano. Eu tava ouvindo a rádio aí. Depois que eu me toquei que eu tava no prédio da rádio aí do... O segundo andar aí, o escritório de advocacia aí. Entendi. É, aí você devia ter colado aqui, mano. Também. Não, mas peraí, antes de você fazer o merchan. Então eu tô falando, mano, pra aquele maluco que tá na cidade patriarca, o maluco que tá na cidade líder, tá ligado, mano? Sei. Jardim Ângela, Capão Redondo. Entendi. O maluco que tá lá no bairro Rio Pequeno. Bairro dos Pimentos. No Rio Pimentos. Pequeno, no Zona Oeste. Mesmo, lá nos Pimentos. Ou então ali, ó, Guarulhos aí também, Bairro dos Pimentas, certo. Tá certo, Domênico Gato? Vila Curuçá, aquele... Bom sucesso. Os malucos que estão ali na Brasilândia, no Juvá Rural. Bom sucesso. Ó, os malucos que estão ouvindo. Vocês, ó, vocês estão me ouvindo agora, tá numa situação difícil? Acredite no seu potencial, parceiro. Porque um dia você pode estar também aqui, você pode estar em qualquer outro lugar e você pode vencer na vida. Recado do pessoal de Itaim. Benjamin. Benjamin. Eu sou o Mano Brown do rádio, velho. É, Benjamin. É isso mesmo, Benjamin. Sérgio Louco tava filmando ele. O Mano Brown não faz demagogia nem pouco. Ah, falou. Eu passei muito mais perreio na vida do que o Mano Brown, tiozão. Ah, passou sim. Passou. Renan, um grande abraço pra você, e o viu? Merchan, cara. Vai. É, só abusando me garante 3 vezes mais de proteção e diversão. Ô, garantiu aí o retardado. Kit exclusivo. Quanta o desodorante vez? Extreme. Opa, posso pegar aí até quando, Dudu? Pode ter 3 dias úteis. Tranquilo, então. Tá bom? Tranquilo. Ô, Benja, você é 10 também. Te acompanha desde o tempo lá do Milton Neves lá, hein? Obrigado, velho. Valeu. Gente boa pra caramba. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Valeu, é nóis. Falou, um abraço, galera. Um abração. Together, velho. Valeu. Tô de obrigado, bom. Tô de bom. Valeu. É, minha gente, já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Sim. Por exemplo, veja o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, hein? É, pois é, minha gente, agora quem tá revolucionando sem parar, que tá agora funcionando com um único adesivo. Se você já tem o sem parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece, viu? Se você ainda não tem, bom, olha, você está esperando o quê para fazer o seu, hein? Procure já em uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira já o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br e baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É... Bem... Seu estádio 97 na Energia 97 em nome de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruz. E a nova S10 2017, até quem critica vai se apaixonar. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o recado do Benjamin de BV Financeira, beijinha. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha... Você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. É, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, meus amigos. Vamos agora mais uma vez para o nosso WhatsApp. What's up, man? Tem muitas mensagens lá, você que mandou 943530150. Vamos ouvir. Boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é o Matheus, da Zona Norte. O mesmo título que o Palmeiras tem em 51, esse vulgo mundial, o Corinthians também tem de 53. Pesquisa no Google aí que vocês vão ver. Salvo engano, é de 53 que o Corinthians ganhou. O Fluminense ganhou e o Corinthians ganhou também. Ô, mano, dá uma pesquisada aí pra tirar essa dúvida pra gente. Um grande abraço. Não, ontem eu falei, o Corinthians, esse título aí foi a mini Copa do Mundo que aconteceu, a pequena Copa do Mundo que aconteceu na Venezuela. O Corinthians, ele ganhou do Barcelona final 1-0, fez 63 anos ontem. Uma vez o... Lembra do Roque Cidadini? Ele veio aqui e falou disso aí. É? Falou. Esse título o Corinthians ganhou do Barcelona na final. Não, se tá na história... Batemos na cara do Barcelona. Se tá na história... Ué. Não, eu falei ontem aqui, fez 63 anos. Ah, então, pronto. Mas não comemorei como mundial, é isso que não importa, mas se tá na história, tá na história. Mas tá, não tô descartando o título. Não, mas eu também não tô descartando, não tô falando nada. Em nome de essa, construindo com valor, mais WhatsApp, vamos ver. Oi, Dudu, aqui é o Junilson, palmeirense. Ó, vocês têm que pagar pro Mota aí o dobro, mano. O, Nota, dobro. O Mota é sensacional. As besteiras que ele faz aí não pode ser coisa espontânea. Isso deve ser coisa pensada, não pode. Que isso? Que isso, o cara zoando mesmo, hein? É. Fale mal, mas fale de mim, trouxa. Tô aqui, ó, 13 anos. 13, Motinha? É. 13 anos. Você vê que... 13 anos? Então, um idiota chega até onde, papai... né? Esse é o país das oportunidades. É, com certeza, né, velho? E, ó, você tá 13 anos em rádio, eu vou te falar. Ah, não sou Motinha, Motinha é parceiro. Olha. Pode ser uma felicidade pra você, mas olha, eu vou te falar, o Domênico outro dia dizia com razão. Eu não falei nada. Não, eu falei nada. Você que é meu mestre, não, me ensinou muita coisa. Falo nada. O Domênico é teu mestre? Não falo nada. Coitado do Domênico, velho. E agora o Domênico vai me ensinar a mexer na mesa, que eu quero aprender. Boa. Que eu quero aprender tudo, velho. Cheguei aqui e não sabia nada de rádio. E continuo sabendo. Ah, hoje, ah, tonto, hoje eu tenho, eu faço produção, direção de programa, tá vendo? É, então. O Sombra falou, aí, o Sombra falou, precisa dar uma força. O maior programa de audiência da rádio tá aí, ó. O Sombra falou, precisa dar uma força. Todo domingo, 8 horas da noite, ao vivo. Viu, besta? Chupa, trouxa. Vamos ver mais mensagem. Vamos ver. Boa noite, galera do Estádio 97. Boa noite. Vou falar pra você, hein, Copete. É melhor que o Pato, velho. Melhor que o Gabigol, melhor que todo mundo. O cara joga muito. Chegou e joga muito. Eita. E aí, RG, é nóis. Esse ano não tem pra ninguém. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Alô, RG. Beijão pro abraço pra todo mundo aí do Estádio 97. Vamos arregaçar tudo, velho. Véi, mas três jogos, RG, o Copete já tá assim, RG. Copete já. É melhor que o Gabigol. Caraca, é o Messi, velho. Mas esse maluco tá metendo gol e dando passe, hein? O Barcelona tá atrás, velho. Isso já é o termômetro. O Gabigol tá indo, o Copete. Mas é mesmo, é melhor? O Copete tá indo, entendeu? Para, velho. Não pode ser. Você vê que o Copete é tão bom que abriu mão de ganhar uma Libertadores, velho. É uma coisa, hein? Ganhou indiretamente, né? É um índio, né? Vamos ver mais um aqui. Boa noite, pessoal do estádio. Felipe da Vila Moreira. Vou aproveitar aí pro fazer uma pergunta pro São Paulinos hoje, pro Mota e pro Benjinha, é nóis. Benji Mota, o que, que vocês acham do São Paulo contratar aí o Alione do Palmeiras, que é meia, e o Renato Cajá, da Série B, que é meia, pra reforçar o time? Não e não. Nossa, esse Cajá... Foi comentado do Cajá ontem, mas né? Mas esse Cajá tinha sido... Mas comentado pra caramba do Cajá. Foi comentado por nós, né? É. Não, não é, que seja... Mas antes ele já tinha sido bastante comentado. Tinha sido comentado. Cara, meu, os caras falam do cara, parece que é ele o... Ele foi cogitado quando ele tava jogando na ponte ainda, lembra? Que ele tava metendo gol, né? Pra caramba. Aí. Faz tempo. Ele, o Rio, dos caras estavam deitando. É. Não, não. Agora não. Voltou a sair na Série B. Benja. Aí você não vai responder o ouvinte? O ouvinte pediu sua opinião, mano. Por mim, velho. Não, não, não seja mal educado. Sem malcriamento. Não tô sendo malcriado, mas por mim, contrato quem vocês quiserem. Sem malcriamento. Não, você acha que ia bem? Você acha que ia bem no São Paulo? Olha, eu queria ver Renato Cajá no São Paulo. Você tá louco. Olha como eu queria ver. Você gostaria de ver o Renato Cajá? Ah, gostaria. Tá vendo? Olha, ele respondeu como São Paulino. É verdade. Adoraria. Olha aí, ô, Léo, contrato com o Renato Cajá. Deus que me livre. Não, mas agora você tá sendo irônico com o ouvinte, velho. Não, você tá sendo irônico, velho. você. Não tô, não. Renato Cajá. Gato, olha, eu acho que trouxe você pra nossa família. Eu tô respondendo pra tua família. O Renato não, Cajá. A nossa, nossa. Não, Renato Cajá. Mas você fica incomodado com esse rótulo que os caras te dão? Ah, gente, você, acha, você tô deveria 46 se sentir anos, lisonjeado. Eu preciso provar que o corintiano tá louco, velho. Tatua então no peito, assim. O quê? Uma tatuagem do Corinthians, assim. No peito, assim. Não, do lado esquerdo. Eu tatuaria o Corinthians num braço e o Ed do Iron Maiden no outro e o Don Corleone nas costas. O problema é... Nossa, que clichêzão que você é, velho. As coisas que eu gosto. E uma... Olha! Olha ela filmando! Ouvinte aí! As coisas que eu gosto. Não é possível! Ah, para, vai. Ora, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Pessoal, boa noite. É o Gerson de Ferraz de Vasconcelos, corintianíssimo. Mas esse time do Corinthians tá uma... Uma piada de mau gosto, hein? Olha. Emprestando todo mundo da base... contrata só jogador ruim, tá bravo, não tá joga bola, não tem meio campo, pelo amor de Deus, hein? Ai. Agora é só ladeira abaixo. Olha, e tá só louco, pra lembrar de uma coisa, só pra lembrar de uma coisa, bravo, o cara que tava congelado no tempo e ligou o estado 97 agora. Gente, Corinthians é o vice-líder do campeonato. Dos últimos 8 jogos, o Corinthians perdeu 1. Não, por isso que não dá pra levar a sério alguns caras. É só pra lembrar... Pois é, mano. Isso aí, porque... Que você põe na opinião dele, velho. Eu não tô discordando. Mas é opinião, é opinião. Gente, você falou que o Corinthians tá jogando mal. Mas, Domênico... Não, mas deixa eu te falar, mas é o vice-líder. Não dá pro cara chegar uma coisa, o cara pegar e falar, ó, tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e o time tá ali embolado no primeiro, no segundo lugar, e fala, o time é fraco. Velho, a gente tá chegando na metade do campeonato, tá virando turno. O cara vai falar que o time é fraco, que precisa de reforços, concordo. Mas o cara não pode chegar e falar que o time é uma porcaria, que o time é ridículo. Tá errado, mano. Torcedor modinha, velho. Tá louco, João. Ó, o Palmeiras perdeu pro Atlético Mineiro nessa última partida, GG. Eu recebi um e-mail. Se você, eu juro pra vocês, se vocês lessem o e-mail, nitidamente você ia falar, pô, o time tá disputando pra não cair. Tá tudo uma porcaria. Domingo, mas é verdade. É que você não se atentou ao título, velho. Era m.contulce@hotmail.com. Não, nada disso. O torcedor, ele é o mais fanático. Um favor. Ele não quer saber, velho. Ele quer que ganha tudo. Quer que ganha tudo. Favor. É o cone do silêncio por 4 segundos só. Cone do silêncio por 4 segundos? 4 segundos, RG. RG, diga. Põe aí. Pera, aberto. De pera, pera. De colocar o cone. Pus o cone. Pera, pera. Foi boa ou não foi, Dudu? Foi boa. Hã? São os mesmos 13 anos do Mota. Coincidência ou não, um tá 13 e o outro tá 13. A única diferença é que o Mota ainda não conseguiu destruir nosso programa de vez. Valeu, Modena, mandou muito bem aí, velho. Bom, fala no ar, o convite tá boiando agora. Modena, foi o melhor tweet do ano que você mandou. Parabéns, Modena. Eu gostaria que você, Motinha, falasse um pouco da loja do Estádio 97, por favor. Boa, Dia dos Pais tá chegando, RG. Verdade. Loja do Estádio 97. É nóis, Motinha, Dia dos Pais. Lá tem um monte de coisa que você pode escolher, RG. Dá uma dica pros seus filhos. Sim. Ó, tem mochila, por exemplo, quem vai curitiano, tem mochila, tem bolsa, você pode carregar pra fazer ginástica. Boa. Né? Tem mochila do São Paulo também. Boa. Tem camisa retrô, RG. Aí é legal, hein? Ó, tem uma do Alvinegro lá, velho. Legal, top, hein? Tem do Palmeiras também, né? Tem mochila do UFC. Pra você, o papai. Tem relógio, tem relógio. Papai palmeirense, vai lá e fala pro seu filho, dá a dica, ó. Manda só o link, assim, ó. Ó, dá uma olhada nessa loja. Chegaram 8 novos relógios pro Palmeiras. Quem legal, é palmeirense, hein? Vai gostar. Seu estilo o quê? Social, né? Mais esportivo, tem lá. E o frio não tá aí, ó? E vai esfriar mais amanhã, tem viu? Agasalho? Tem moletom do Estádio 97, ó. Uma pichincha, entra lá. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. 3? Isso. E tem várias opções de pagamento. Vai lá. Boa. Loja do Estádio 97.com.br. E, ó, e semana que vem a gente vai lançar coisa nova. Quero aguardo. Logo do Estádio 97. Dá uma dica. É uns pacotes aí pra você fazer. Pacote é bom, hein? É, então aguarda aí. Loja do Estádio 97.com.br. É isso aí, olha só. Ah, falando em Dia dos Pais, ô Motinho, eu lembrei aqui, você que ainda não comprou o presente do seu pai também. Olha, Esquece esse negócio da camisa, sapato. Olha, tem uns relógios lá, tem um monte de coisa legal na loja, né? Uhum. Agora tem um presente muito legal. Esse é legal. Tem um presente bacana que você vai encontrar na Dutra Máquinas. Um beijo pro lá desse. Você vai encontrar um presente que é ideal pro seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Sim. Ou é, de repente, daqueles que perdem a tarde toda cuidando do carro? É legal. Aí, exemplo, o Paulo Esbriça. Aí é com o Esbriça. O Paulinho Esbriça fica cuidando do carro dele. Escuta aí, Amanda. Presta atenção, Amandinha, olha só. Olha, não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, sim, pai inventor, pai construtor. Porque o presente ideal pro seu paizão tá lá na Dutra Máquinas. Igual Benjamin, pai doméstico. É verdade. Não, o mano já falou que já tá encomendando aí esse presente aqui, ó. São centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que seu pai vai adorar. Sim. Black & Decker você já conhece, né? Sinônimo de qualidade e a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Essa sugestão que eu vou dar agora pra vocês, sim, o mano já comprou. Qual? Ah, é? Não pra posso quem? Falar, né? Já tá montando? Se o pai dele estiver ouvindo, é mal, surpresa, né? Surpresa. Já tá tentando comprar, então. Já tá montando. Tá tentando comprar. É o kit de ferramentas Black & Decker RG, que vem com 40 peças. É esse que eu quero. Aí sim. Vem numa maleta linda. Esse. E o que que tem? Tem furadeira, tem brocas, alicates, martelo, chaves combinadas. Oxi. Olha, é completinha, é maravilhosa, é o kit que todo pai quer ter em casa, meu amigo. Legal. Vai lá na Dutra Máquinas, porque você encontra essa e outras ofertas lá também pelo site. Se você tá perto de uma máquina aí agora, acessa. Ou então quando você chegar em casa também pode acessar, não tem problema não. Ó, dutramáquinas.com.br, esse é o site. Lá ou em uma das lojas você pode encontrar essa maleta maravilhosa, sensacional. Mas lembre-se, hein? Ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Tomei. Aproveitando aí o testemunhal da nossa querida Dutra Máquinas, outro dia eu passei na Marginal, eu parei lá. Na Dutra Máquinas? Eu tenho um sonho, eu tô falando sério. Ah. Eu um dia vou comprar uma serra elétrica. Serra elétrica? Eu um dia vou comprar uma serra elétrica. Você, quer realizar o seu sonho com essa serra elétrica? Em que sentido? Não, eu queria ter uma serra elétrica. Eu acho mais style, velho. É legal serra elétrica. Pô, é muito louco, velho. Benjamin, você gostaria de ter uma serra elétrica? Você queria ter serra elétrica, Benjamin, também? Porra, tem uma serra elétrica em casa, velho. O que você ia fazer você com serra elétrica, Benjamin? O mano não quer falar o que ele vai fazer com uma serra elétrica. Não, não é possível. Você faria o que com uma serra elétrica? Você assistiu... Costa numa porta, você derruba a porta. Você assistiu Scarface? Assisti, eu acho que é um dos filmes que eu mais gostei. Você lembra daquele começo, quando eles vão fazer, o Tony Montana vai fazer... Tem um cara que vai com a serra elétrica nele lá. Que ele tá na banheira ali. Aí eu pego o Claudio Mota. Motinha? Mota? É. Você vai usar a serra elétrica no Mota? Tá, você vai dar um susto nele, né? Eu vou comprar pra quê? Você vai dar um susto só. Cortar a árvore eu não vou, que eu acho uma sacanagem. Podia pra cortar a banheira, pelo menos, e tirar a água e deixar ele sem água. Evidentemente que você vai dar somente um susto nele, é isso? Você não vai usar a porra da serra. Olha, ô Dudu, eu não posso te falar com 100% disso. Como assim não pode? E nem cortar o cabelo dele, né? Você tá lá e eu tô vendo ele. E eu lembrando do Tony Montana. Mas ele tá com a cara dele com medo. O Albergue tem isso, a cena do Albergue ali, que o cara Albergue. Tá com a serra elétrica. Albergue 1 ou 2? E começa no 2, eu acho. Não, começa a dar. É no 1? Que não. O cara começa a dar uma ciscada assim com a serra elétrica. Cisca. Dá uma ciscada. Fica dando as avançadas, aí uma hora em roça. Você imagina o Mota pendurado, igual um porco no rolete. Porco, você não. Abrindo ele por baixo, ele girando e eu com a serra elétrica. Nossa. Não, velho. Não pode fazer isso. Tá, mas você que me perguntou, eu não queria falar. Não, você que falou de serra, né? A cara do Mota. Você que ia brincar, só. Eu tô brincando. Não ia fazer isso. Mas como é que uma pessoa pode fazer idiota, né? Fazer o quê? Gente, né? Eu não pensei. Eu não queria falar. O Domênico me forçou a isso. Eu tava quieto. Eu forcei, né? Tá falando e ele tá gemendo idiota, aqui, porra. É. Segundo torneio Energy Poker. Olha só que legal, hein? Estão abertas as inscrições aí para o segundo torneio Energy Poker, meus amigos. E a premiação garantida é de R$150 mil, LG. R$150 mil de premiação. Aí sim, hein? Hein, Manu? Já pensou? All in. Aí você compra. Compra na hora. Não tem que fazer. Aí sim, hein? Faça agora mesmo sua inscrição, hein? Acesse energypoker.com.br. energypoker.com.br. Depois do mega sucesso do primeiro torneio, o Energy Poker volta com força total. O torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Você não pode ficar de fora, né? Premiação garantida de R$150 mil, cara. Olha que legal. Segundo torneio Energy Poker. Acesse agora mesmo e inscreva-se. energypoker.com.br. Organização A Cassineira. No último torneio, você ficou em que lugar, amor? Saiu logo de cara, né? Não, eu fui pra semifinal. Minha casa, minha... Semifinal? É, quase. E você, mano? É, semifinal, quase. Eu tava na semi, não te vi lá. É que eu tava na outra mesa. Eu tava na mesa final. Mano, eu tava na outra mesa. Eu tava na mesa final. Eu tava na outra mesa. Na última? Eu tava na última. Tava lá, na mesa final. Na última? Sim, opa. Não, na última você não tava. São quantos? Você tava no torneio do estádio. É, é outro. Ele tá falando. Ah, é, eu vou nesse, no Energy Poker, aí que eu quero ver os flop lá. Tá. Chupa. Esse você vai, então, mano. Esse eu vou. Por 150 pau. Na outra edição foi aqui no hotel. A tribo do... Esse aí eu não podia. A tribo do Pirua Parado tava assim lá, velho. Tribo do quê? Do Pirua Parado. Ó, o Matalon já tá, o Deivão já tá. Tá tudo lá. O Pirua Parado. O Badoia já tá. O Dave não tá porque o Dave não tá, porque pro Dave jogar, ele não pode pagar nada. O Badoia é bom? O Dave costurou os dois bolsos dele, ele soltou. Quem que é Dave? Mas é o melhor. Hã? O Badoia é bom? Não, vou te falar, o Raymond joga bem. É bom. Meu amigo Elinho de Juan joga bem. E o Ed Cafife? O Ed é Rabino, ele não joga. Você não joga? Coitado, o Maurício, né? Então, os caras tomam todo o tudo dele. O Elinho, o Ex, os caras, o Silvinho. Esse é o que leva tadinho. O dinheiro pros caras tomarem? É, bobinho, tadinho, né? Ele é um patinho. Os caras falam que ele vai lá e sempre perde. Convida ele, ele leva os caras. Os caras estão precisando de um turu. Quem é o bobo da mesa? É, nego tá precisando de uma grana, liga pro Maurício. Fala, Maurício, mas não precisa jogar com você aí. Coitadinho dele. Vai ter um pôquer hoje. O João Jorge rapa ele, todo mundo rapa ele. O Ruizinho joga? Não, tá louco. O Ruizinho não consegue fazer jogo da velha. Ruizinho outro dia. Não, você não pode falar isso. Ruizinho, você não consegue fazer o jogo da velha. Com o cara eu tava gênio. Com o Ruizinho. Gênio? Eu tava com o Ruizinho Maresias, ele falou, bom, eu tava eu e ele só. Ele falou, meu, galho, me ensina a jogar velha. Não. Jogo da velha? Tem três horas com o Rui. Mas só, jogo e da ele velha? Eu falava, Rui, você é bolinha, eu sou xizinho. Não, não pode ser. Ele falou, você é bolinha, não, eu aí eu falava, Rui, não, olha, não. Aqui, Rui. Ele não conseguiu falar. Mas para. Ele falou, desiste. Ó. Mas isso é verdade, o Matalon é um dos caras a serem estudados pela ciência. Mas ele joga bem também, os pôquer lá? Não. Não? Teve uma vez que um amigo nosso aqui em comum, o cara tava com uma dívida aí alta, Ele chegou lá pra almoçar com o Matalon, ele levou três copinhos de café e uma bolinha. Ele conseguiu sair da frente do Matalon com 100 mil reais só com o jogo da bolinha, pra você ter uma ideia. Aquele negócio de bolinha, tá bolinha, bolinha, bolinha, bolinha. Olha a bolinha. O cara faz na calçada? Então... Ah, não pode ser, não pode ser. Na mesa dele. E o cara não acreditava e ia na dele. Sim. Pagou a dívida e comprou um carro. Os caras ganham dinheiro na rua com essa porra aí, meu. Tá ganha, né? No viaduto do chá, gente. É proibido. Agora uma boa, eu tô lendo aqui rapidinho, tô lendo aqui uma notícia na Folha que saiu agora. O Lula. Meu Deus. Recorreu à ONU contra as decisões do Sérgio Moro. Alegou o quê? Ele alegou. Foi à ONU, tá aqui. Mas qual que é a reivindicação dele? A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu recorrer à Comissão de Direitos Humanos da ONU contra o juiz Sérgio Moro, acusando-o de violar direitos. Também reclama do vazamento de materiais confidenciais, com a divulgação de conversas telefônicas. E tá aqui, olha, a defesa, Lula contratou um escritório britânico especializado em direitos humanos. O advogado Geoffrey Robertson questiona a imparcialidade de Moro por ele ter, por exemplo, comparecido a um lançamento de um livro sobre a Lava Jato. Quer dizer, o Lula foi à ONU. E quem vai pagar essa despesa aí desse advogado? Desse não sei não. Aí? Deve ser o PT. Quem vai pagar? Quem? Deve ser a Fundação mesmo, Lula. Quem vai pagar? Nós já pagamos isso faz tempo. Essa, aí não é a fundação, essa porra toda tá paga faz tempo. Deve ser a Fundação Lula. Ó, em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Mais mensagens no WhatsApp, vamos ver. Salve, salve, galera do Estádio 97. Ai. Uma boa noite a todos. Meu nome é Márcio Santos, queria fazer uma pergunta pro Mano. Mano, você acha que o Alexandre Pato vai cair no esquecimento logo, logo? Porque nem o Chelsea quis ficar com ele. O sonho dele é a Europa, mas o futebol dele não tá nem pra Corinthians e São Paulo hoje. Você acha que, por o Villarreal ser um time de baixa expressão, logo logo ele vai virar um Wendell Lira da vida, vivendo só de gols do passado? Um grande abraço a todos. Olha, cara, mas o São Paulo queria ele, sim. Até queria, mas, ô Domingos, queria naquelas, não queria colocar a mão no bolso, um bom, sabe? Gostaria de querer, gostaria de ter ele. E o Alexandre Pato, Domênico, é um caso também a ser estudado pela ciência, porque é um cara que tem uma qualidade acima da média. Ele, se quisesse, se ele se dedicasse um pouquinho a mais, não precisa ser muita coisa, não. Se ele se dedicasse um pouquinho a mais, ele seria, talvez, hoje, um atacante que a seleção brasileira não tem pra jogar do lado do Neymar. Tá certo? Porque o Alexandre Pato... Poderia mesmo. É um cara extremamente desligado, é um cara descompromissado. Sabe, o que, que a torcida do Vila Real pode esperar do Pato? Nada, nada. Mas é que tá. Mas ali é tranquilo. É um chamariz, né, Benjamin? Porque o Alexandre Pato lá é aquele cara que já passou pelo Milan. O cara fala, ah, mas é o Pato que já jogou no Milan e tudo mais. Sabe, é um atrativo até pra própria cidade, que deve ser o time um é menor. Novo. Menor. Então, querendo ou não, o Pato ele vai ter uma vida confortável lá, mas é um desperdício. Né? É um desperdício. Fazer o quê? Eu comparo o desperdício, claro, comparado às guardadas proporções, do Pato com o Adriano. Porque o Adriano é um outro também que é descompromissado. Verdade. É um cara que, se quisesse, Domênico Gatto, se ele tivesse cabeça no lugar, tava jogando aí, era o camisa 9 da seleção brasileira. Verdade. Não tem hoje em atividade no Brasil um centroavante que tecnicamente seja melhor que o Adriano. O Adriano era camisa 10 de 2010? 2012. 2014. E poderia estar na Olimpíada. Se quisesse. Não podia estar? Ele jogando com o Neymar hoje? Se quisesse. É dos mais velhos? Ele, o Neymar e o Prass. Teria arrebentado. Vamos lá, mais uma aqui, vamos ouvir. Galera do Estádio 97. Sim. Meu, e o Breno, cara? Fala aí, beija. Do nosso tricolor aí. Ih, rapaz. E o Breno? Por onde anda o Breno, que era de São Paulo? Já veio bichado? Tá bichado ou continua bichado? Falou, um abraço, aqui é o Jefferson de Cotia. Ô, Jefferson, ele continua no São Paulo? Deixa o Benjamin responder. Fala, beija. Ele tá lá. Como deve estar lá. Como é que você quer que eu saiba do Breno? O seu time, você tem que saber. O time chama-se Sport Clube Corinthians Paulista. Mas o Breno tá sem jogar meses, cara. Acho que esse ano ele não deve voltar mais. Quanto tempo, Breno? Por falar em Breno me lembra fogo e fogo me lembra tocha olímpica. Certo. Apagaram hoje a tocha lá em Angra, velho? Já tá falando. Mas que apagaram a tocha. Apagaram a tocha, velho. Conseguiram isso? Se apagaram a tocha. Ué, eles vêm tentando. Jogar balde de água, extintor. Olha. Você sabia que, por exemplo, eu tava vendo uma reportagem. Mas aí, agora acende de novo? Pode, cara. Ela vem. É muito. Uma lamparina. É. Vem o foguinho lá numa lamparina. Não pode entrar no avião com essa. Mas a tocha não pode. A tocha não pode. Não, mas na lamparina. Aí, o que acontece? Tira dessa lamparina e acende, certo. E fica a reserva lá guardada, é exatamente quando acontece essas coisas, e o que acontece, muita gente vem tentando fazer isso desde quando ela começou a rodar. Então agora pega a lamparina e leva lá pra acender de novo. Sim. Os caras estão jogando tomate, estão jogando água. O objetivo das pessoas é apagar. Só que eles não divulgam muito, porque senão vai virar uma febre, uma corrida louca. Quem vai conseguir apagar a tocha? É de uma babaquice sem tamanho. Você não é contra a Olimpíada? Ok. Sabe o que você faz? Não compra ingresso. Né, não assiste. Brasileiro. Agora, se tá rolando um negócio, deixa. Pra que vai querer? Passar vergonha, velho. Umas coisas babadas de querer encher o saco. Pô. Quer aparecer. O cara quer ser o cara. Nego torce contra. Nego quer sabotar também. É a mesma coisa. Por que o cara entra no estádio lá, porra, no meio do campo lá, atrás do jogador? Os caras não precisam sabotar, torcer contra, porque já tem quem sabote. Puta que verdade. Vamos ver, mais uma mensagem aqui. Vamos lá. E aí, rapaziada do Estádio 97, beleza? Beleza. Rodolfo Gonçalves, São Bernardo. E aí, mano? E aí? É nóis, bicampeão mundial. Só que com duas Libertadores, brother. Uma só não vale não, meu amigo. Abraço aí pra todo mundo aí. Vale, e o Copete é monstro, o Copete é seleção, caralho. Vamos naturalizar o Copete. Cala a boca! Baralho! Naturaliza. Ele corrigiu a tempo. Parece que ele escutou a gente falando, né? Falar pra esse comédia aí, já que ele é santista. Naturalizar. Sem mal criamento. Não, mas eu vou passar um dado técnico pra ele. Teve uma Libertadores que o Santos ganhou. Que era eliminatório, Domênico Gatto. Tinha quatro times. Sim, eliminatória? É verdade. Uma Libertadores, não sei se foi de 62 ou era de 63, que o negócio que o Santos disputou lá, acho que tinha quatro, seis times. É verdade. É verdade. Não pode ser. Opa, tô falando pra você. Não, eu não falo bobagem, não. Entra aí, procura a história, velho. Mas era na época, mano. Era a quantidade de times que tinham. Mas é que tá, não. E eram as regras. Então ele não pode. Mas é que tá. É a regra do Mundial aqui da FIFA. Tem a vaga pro país sede. Ele não pode descartar esse fato. Qualquer torneio legítimo da FIFA, eles asseguram uma vaga para o time do país sede, independentemente dele, dele participar ou não de uma competição intercontinental ou uma competição aqui dentro do próprio continente. O questionamento, você sabe qual que é. Aquele que é o torneio de verão, mano. Pô. O torneio de verão, mas aí que tá, RG. É, vamos lá, por partes. A FIFA, o RG número 2, ela assegura uma vaga para o país sede, tá certo? Independentemente do país sede ali ter o campeão do continente aqui, no caso a Libertadores da América. É, no Japão foi assim. Esse ano, inclusive, será de novo lá no Japão. Será assim também. O cara lá do time japonês, o sei lá, o Kashima, o Verde Kawasaki, ele não vai precisar ganhar a Copa da Ásia para ele se classificar nisso daí. Basta ele ganhar o campeonato japonês, que é o parâmetro da FIFA para segurar uma vaga do país sede no Mundial. Olha, a primeira Libertadores foi em 60, tivemos aqui 8 equipes. 8 equipes, tá? 61. Tivemos aqui, aí já tem um pouquinho mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É número ímpar ainda, que é ridículo. 9. Não, mas tudo bem. Era por convite, eu quer jogar, vem aí. Não. Tem um contra aqui, vamos fazer um catadão. Tinha uma classificação, tem como porque foi classificado. Por exemplo, aqui, ó. Não, é só olhar. Aqui, ó, tem lá de convite. Quem tem bola, chega aí. Não. Quem tem bola, cola aí. Por exemplo, vai. Convite foi o torneio de verão, pô. Lá não é convite, aquilo lá é vaga segurada de maneira legítima. Campeão Independiente, campeão do Campeonato Argentino. Jorge Wilstermann, campeão do Boliviano. Palmeiras, campeão brasileiro. Colo-Colo, campeão do campeonato chileno. Como no grupo? Mas, Domênico, pega a campanha. Ô, Domênico, pega a campanha do Santos. Pega a campanha do Santos aí, quando o Santos foi campeão. Pra que você veja. Quantos jogos o Santos fez? Tá de brincadeira, velho. O Santos ganhou o campeonato. E tinha aqui, ó. 9 equipes também. 9 equipes. Olha lá. O Santos jogou. Dois grupos de hoje. O Santos jogou. Olha aqui, ó. O Santos jogou 4 jogos na primeira fase. Depois o Santos jogou. Deixa eu ver aqui embaixo. Nós estamos discutindo um negócio de 100 anos. Vocês estão de brincadeira. Ele quer justificar que o 200 anos atrás... São Paulo caiu ou não caiu? Flamengo é hepto ou não é hepto? Ele quer justificar 200 anos atrás o que está acontecendo agora. Imagina. A Copa do Mundo, por exemplo, começou com quantas equipes? É só olhar a primeira Copa do Mundo. Mas é que tá. Então o cara não pode começar a querer vomitar. Regra mas aqui não. Você não pode falar que regra. Foi campeão. Era uma Libertadores de papiro, velho. Você que tá vomitando. Tanto é que o Santos não tem mais nem esse troféu. 58, acabou, o troféu derreteu, velho. Vai lá na vila que você vê o troféu. Derreteu esse troféu. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Derreteu foi a Jules Rimet. Chega, mais uma mensagem. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Cláudio, taxista do aeroporto de Congonhas. É, vocês acham que se o Balsa for para a seleção da Argentina, não seria uma chance a hora de dar uma chance pro Luxemburgo? A gente sabe que ele não está numa boa fase, mas é o sonho do Luxemburgo dirigir o São Paulo, né? E ó, mandar um chupa de volta pro meu amigo Daniel aí, ó, que participou com vocês ao vivo. Boa noite, parabéns pelo programa. Véi, o sonho dele, mas não é o nosso, velho. Aí, Luxa, não dá, velho. Ah, Luxinha. O Luxemburgo foi mandado embora da China, foi o Cannavaro. Nos últimos 8 jogos, o Cannavaro ganhou os 8. Campeão, é. Com Luiz Fabiano, Jadson e Giovanni. E o Luxemburgo não ganhava nada. Acabou, por lá. 8 jogos, 8 vitórias. Vamos lá. Como o outro tava concentrado. Última mensagem do WhatsApp. Aí, pessoal da rádio, beleza? Aqui é o Branco Vesgo, de Mogi das Cruzes. Aí, mano. Você fala que é periferia, não é nada. Eu sou Corinthians, mano. Ai, ai, ai. Tava aqui vendendo cerveja aqui no... Na estrada Mogi Bertioga aqui, mano, você parou no farol, mano, você fechou o vidro, mano. Agora o Domênico, trombei o Domênico aí em São Paulo, mano. Cara, Domênico veio e tirou uma foto comigo. Um abraço a todos aí, rapaziada. É nóis, irmão. Aqui, sim. Olha, máscaras caindo. Olha a periferia. Aqui é povo. Olha a periferia. Fechou, Jesus. Caindo. É o povo aqui, ó. Primeiro. Máscaras caindo, hein. É, primeiro, meu vidro possivelmente já estaria fechado. Não tava aberto, então não teria por que fechar o vidro no seu rosto. Segundo. eu não tomaria cerveja porque eu estaria dirigindo e isso é inconstitucional, poderia colocar a minha vida e a de outras pessoas em risco. Então a sua declaração agora foi extremamente infeliz e você deve repensar isso que você fez hoje, tá certo? Quando você colocar sua cabeça cheia de caspa no seu travesseiro hoje à noite, tá bom? O cara não tem caspa, como tem é que sim, sabe? Tem sim, tem sim. Benzinha, não. Benzinha tem recado da S. Fala da S, Beja. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É, meus amigos, tem louco pra tudo, RG. Estamos perto do final do programa. Tá louco. Rapaz, vou dizer uma coisa. Tudo não é pela fácil, audiência, não. Né? Não é fácil, não. É. Vamos lá. Primeiro agora, RG, eu quero saber quem é que garantiu o boné Vista Aérea. Presente. Boa. Aí. Um bonézão do Estádio 97. Presente de Vista Aérea, verdade? 3031-2288 ou 3031-7288. Victor Nicola. Quem garantiu a camiseta do Estádio 97, presente de Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento, acesse fitcamisetas.com.br. Christian Vinícius. Tá bom, os dois têm 3 dias úteis para passarem na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Tragam seus documentos, tem 3 dias úteis, mano. Quer mandar abraço? É isso aí, Domênico Gato. Eu tinha um abraço pra mandar aqui, mas o meu tablet acabou a bateria, eu não consigo ver. Errou. Mas eu mando amanhã. Tá bom? Tá bom, tá bom, mano. Parabéns, Robertinho. Olha, parabéns pro Robertinho. Parabéns, Robertinho. Parabéns a todo mundo que faz aniversário hoje, o Vitor Birner também. Amanhã estamos de volta aqui com o Estádio 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, construindo com valor e Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Vem aí o Night Sessions, amanhã tem Estádio 97. 7 às 5h30, valeu, tchau. Toda sexta no Energia da Noite. Iris Cuyo com Soundcheck Radio. 1 da manhã. Energia. A Energia 97 vai levar você ao melhor navio temático do planeta. Promoção: cabine premiada do navio da véia. Anote as dicas da nossa velhinha mais querida, das 7 às 9 da manhã. No dia 1º de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, no Energia na Véia, pelo 3284-7097 e acertar o número e o deck da cabine premiada, ganhará uma cabine dupla no navio Energia na Véia 2017. Fique ligado nas dicas que eu vou dar pra você e concorra! Regulamento completo no site 97fm.com.br. Promoção: cabine premiada do navio da véia. Ou vai participar ou vai ficar a ver naviozinho, vagabundo. Energia. Quanto vale a água que nasce na fonte até cozinhar seu feijão? Quanto vale a água que corre nos rios pra matar a sede da população? Cada gota de água vale muito, de onde ela nasce até as suas folhas. É a vida e o futuro da nossa e da próxima geração. Água, cada gota vale. Somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. Água, cuide bem desse bem, porque cada gota vale muito. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo e você, juntos vencemos a crise. Água, cada gota. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio, porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site hondamelhornegócio.com.br. Faça o melhor negócio. Compre uma Honda. Todos juntos fazem o trânsito melhor. Ela está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. Spirit, o Festival de São Paulo. 29 de outubro, no Sambódromo do Anhembi. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. A Energia 97 convida você para o melhor cruzeiro de sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. 3 dias e 3 noites de lazer para toda a sua família. Toda a sua família. Festas temáticas. Os DJs do Energia na Veia. E dois super shows. RBM. RBM. Capital Inicial. Capital Inicial. Olha o passageiro. Imperdível. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Cabines em 12 vezes sem juros. Ligue promoção e faça já a sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Navio Energia na Veia. A melhor viagem da sua vida. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. G-Code, Sex, apenas os grandes hits. Alok, Bruno Martini e Marcos Iva, Hear Me Now, tema da Spirit 2016. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Tá começando. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Uma ótima noite de quinta-feira pra você, ligado na Energia 97. Tá no ar mais o Night Session. A melhor noite do Brasil acontece em São Paulo e hoje tem o cara. Fala aí, Lucas Bochardi. Olá, boa noite. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Hoje só porrada, então, hein? Só porrada, graças a Deus. Hoje eu tô com 5 músicas de produção própria, né? Autoral. E eu vou estrear elas na rádio. Então vamos curtir agora, vamos conhecer, né? Tá no ar aqui, ó. Começou. Night Sessions. We'll be right back. I am here and now.

Amor, ela samba com quem ela quer. Pega trânsito, pega a mulher. Carioca beija todo mundo. Carioca deita nu. Carioca não sente calor. Carioca faz amor. Ela samba com quem ela quer. Carioca beija todo mundo.